no ar. Inominata 616. Olá, ouvintes do Inominata 616. Aqui é o Coveiro. E olha, cara, eu acho que quem queria viajar há uns 15 anos atrás pra consertar tudo é o Bryan Singer, né? Senão ele teria feito isso desde o começo. Oi, eu sou a Kami. I don't want your future. Que isso, cara? Era quem que você tava tentando dublar? É o Xavier falando. É, I don't want your future. Bom, o Leonardo Bento e o Bryan Singer fez mais do que eu esperava dele, então satisfatório. Que é o Paulo Arthur e realmente foi o melhor filme do X-Men até o momento. Eu sou o Cabral, sou o Fábio Cabral. Esse filme aí foi do caralho, foi o melhor filme de X-Men que eu vi na vida. Me deu muita ideia pra escrever mais aí. Eu vou escrever mais coisas aí, tem um rito de passagem. Vocês lembram o rito de passagem? Não lembram? Então vamos comprar. Você já tá fazendo chamada de galera fácil, já. Bom, vocês já perceberam, né, por esse elenco que a gente formou aqui, vindo de vários cantos da blogosfera e até de vários tempos diferentes. A gente tá fazendo esse programa especial, mas um filme da Fox, né, um surpreendente filme da Fox, deu muito certo. E aí a gente vai falar justamente sobre X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. A gente fez um prequel desse podcast aqui, praticamente um crossover, no Mutação em Debate. A gente discutiu sobre a saga em quadrinhos, que também teve várias referências em desenhos animados, né? Tanto no Wolverine e os X-Men, quanto também no desenho dos anos 90. E a gente, como tinha cantado a bola, veio agora pro Inominata 616 para falar sobre o filme. E a gente vai agora para nossa leitura de e-mails e volta daqui a pouquinho. E-mail. E aí, pessoal, estamos aqui com mais uma leitura de e-mails. E eu, mais uma vez, faz tempo, ela está de volta, Camila Rizek. Oi. Camila, dois e-mails rapidinhos, porque o podcast, quando envolve mutante, falam Leonardo, eu e você no mesmo podcast, mas... E Fábio Cabral. Fábio Cabral, a gente tem que ser muito rápido, essa é uma coisa corrida, ligeira, e lá vamos nós. Eu é o primeiro e-mail, você é o segundo, ok? Tá bom. Então, mais rápido que o Mercúrio. Vamos lá rapidinho. Maria Eduarda Nogueira, ela é de São Paulo, capital. E ela manda uma boa tarde. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma matéria sobre a evolução dos logótipos da marca Marvel e a evolução dos escudos e personagens. Não, brincadeira. Não, peraí. Então. Ela deu uma ideia muito boa, porque existe já um mostruário de evolução da marca do logótipo da DC. Eu nunca vi logotipo, nada. Não, para de falar logótipo. Logotipo. Eu já vi o pessoal fazendo da DC, mas nunca vi da Marvel. E é curioso, foi uma coisa que a gente nunca fez, mas eu acho que vale a pena fazer. A evolução dos personagens já é mais complicado, né? Porque aí é muito personagem pra gente fazer evolução. Esse tem um site que a gente pode linkar aqui nos comentários, que é o protocolosmarvel.com.br. Não, o WordPress, agora não lembro. Mas enfim, tá um link aí, que é do Caliban, né? E ele mantém aquilo sempre atualizado, acho que é bacana. Mas dificilmente a gente vai ter um site completo em português sobre a evolução dos personagens. É muita coisa pra gente falar. Escudo é legal, mas tem muitos, né? Tipo, provavelmente tem do Capitão América, deve ter um monte de gente já, assim, com evolução de escudo por aí, mas... Não os outros escudos, mais... Quis falar com escudo, mas... Bom, fica atento aí, Maria Eduarda, que você deu boas ideias para futuras matérias. A gente vai levar o seu conselho, com certeza, em andamento. Agora, você lê, Camila. Próximo e-mail é do Paulo Luciano Silva Santos, que é de Campina Grande. E ele quer saber do Charles Xavier. Ele fala... De modo confiável e simples para um decenauta, que como se resume a vida de Xavier antes, durante e pós cadeira de rodas? Ei, Lele! Essa cronologia é complicada ou não li os mutantes o suficiente? Congratulations! Ô, meu amigo Paulo Luciano, quase conterrâneo de Campina Grande, conterrâneo de Mike Deodato Jr. Olha, eu tô até voltando meu sotaque nordestino aqui, sempre falando mais rápido do que pensando. Mas então, meu amigo, como é resumir rapidamente, já que o podcast tem pouco tempo. Olha, antes da cadeira de roda ele andava. Depois, durante a cadeira de roda, ele só andava com ela. E depois eu acho que, não sei o que aconteceu. Ele morreu. Morreu, só matou ele. Mas falando sério agora, cara, assim, existe até muitas coisas sobre o passado do Xavier que você vai encontrar por aí. Basicamente a história de origem dele, antes de acontecer a cadeira de... A história de ir pra cadeira de rodas, você pode encontrar, por exemplo, na biblioteca histórica dos X-Men, que mostra como é que o vilão, que foi aquele Lúcifer, como é que machucou ele, né, que tornou ele paralítico. Mostra qual é a relação também dele com o Caim Marco, que é o meio-irmão dele, na verdade, o irmão adotivo dele. como é que o pai dele trabalhava numa usina. Ou seja, muita coisa sobre a história de Xavier você vai encontrar nessas histórias. Então, procura lá. Procura também, acho que vai ser alguma coisinha nessa coleção histórica dos X-Men que vai sair recentemente pela Panini. E aí, no durante a cadeira de rodas, é tipo assim, é, toda... É durante. Praticamente, ele ficou durante a cadeira de rodas quase 20 anos de X-Men. Ele passou a andar um pouquinho quando trocaram de corpo com... Ele foi infectado pela ninhada, ele começou a andar, mas aí sempre ele voltava a ficar paralítico de novo, aí andava de novo, e aí fica oscilando, até que de repente ele teve uma disposição com o primeiro aluno dele, e aí não precisou mais da cadeira de roda. Piada infeliz, né? Triste. Total. Isso você vai encontrar já em Vingadores vs X-Men. Bom, encerramos aqui nossa leitura de e-mails, porque a gente realmente tá com um tempo estouradaço. Mais rápido de novo que o Mercúrio, Camila, como é que as pessoas podem entrar em contato com a gente? Pode entrar em contato com a gente pelo nominata@marvel616.com ou pelos canais do site, Twitter e Facebook, manda mensagem, curte a página. E a Camila tá esquecida, mas a gente também agora tem um linkzinho de contato no próprio site, que você preenche esse formuláriozinho. Só não esquece de botar o e-mail certinho, que muita gente manda e-mail errado, a gente não tem como te responder na hora. Agora, correndo através das paredes, mais rápido que bala, a gente volta pro nosso podcast. So many battles waged over the years, and yet none of them like this. Are we destined to destroy each other, or can we change who we are and unite? Is the future truly set? Acabou de ter esse final de semana de estreia do filme, né? Acho que a Cami foi a primeira que viu. Fez um resumo do... Um artigo do site, né? Uma resenha. Alucinada, porque tinha acabado de falar com o James McAvoy na premiere de estreia do filme. É, eu fui assistir de novo pra ter uma opinião mais serena. E continuou com a mesma opinião. Mais ou menos. Um pouco menos... entusiasmada. Briquinada. A Cami colocou, digamos assim, a expectativa de todo mundo lá em cima, né? Todo mundo já ficou assustado. Isso criou, acho que, uma das resenhas mais comentadas e polêmicas do nosso site. Não, na verdade, só tem uma pessoa que tá falando que eu fui exaltada. O resto tá duvidando só porque eu sou mulher de que eu não li a história, entendeu? Calma, esses são os seus fãs. Eu não sei quem é essa pessoa, mas eu imagino que seja alguém que ficou muito famoso e agora não quer participar mais de podcast. Deixando as polêmicas de lado, a gente vai agora discutir sobre o filme em si, né? Botando a cabeça fria, muita gente acha que a gente tá aqui cheio de fanboyzismo, tirando o Fábio Cabral provavelmente, mas a gente não tem aqui laço, né? A gente tem que analisar o filme, principalmente como fãs de quadrinhos, como foram levados pra telona, né? E acho que a ideia é justamente essa, X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, é uma das sagas mais bem elogiadas dos quadrinhos, mais bem quistas, e todo mundo tinha um receio que fosse feito uma grande besteira, principalmente mediante o que tinha sido feito nos últimos filmes da franquia X, né? E aí, temos finalmente o filme. Como sempre desde o começo da produção, o próprio Hugh Jackman definir esse filme como sendo dois filmes em um só, a gente vai tentar dividir a análise desse filme em duas partes, pelo menos agora no começo. A primeira, a gente vai falar agora sobre o futuro. A gente vê a presença de vários novos mutantes, né? Uns que a gente já tinha até uma relação realmente com futuros alternativos, como a própria Blink, o Pássaro Trovejante. O Tocha Humana, mexicano. E também presenças já conhecidas, né? Tava ali o Homem de Gelo, finalmente fazendo uma ponte de gelo e tendo forma de gelo, né? A Kitty Pryde, que era um elemento essencial da história. E, claro, Tempestade, Wolverine, Colossus e o Xavier e o Magneto. Olha, gostei da fotografia, né? Do futuro... tanto na Rússia quanto na China, ficou uma coisa muito bacana. E aquele visual climático escuro, com uma sensação de frio, uma sensação de escuridão, de trevas mesmo, ficou muito bacana. Então, a questão da fotografia eu gostei muito. Ainda senti falta ainda de tentar investir mais na pegada dos colãs mais coloridos, que os Vingadores mostraram que isso é possível. Ainda ficou ainda um preto predominante. Com alguns detalhes em amarelo em algumas coisas que destoavam um pouco, mas ainda bastante denso. Então, combina com a fotografia de futuro distópico, mas ainda acho que faltou um pouco de ousadia nesse sentido. Quanto aos pontos que eu queria apontar, assim, tudo do futuro, primeiro pontos negativos, ou polêmicos, assim, tudo. A questão do corpo do Xavier, será que o Xavier mesmo, então, eles consideram aquela cena pós-créditos do filme do X-Men 3, Confronto Final, em que ele acorda naquele corpo clonado. Então será mesmo então que aquele Xavier que teria morrido no X-Men 3 estaria então ali, voltou à vida ao transferir sua mente para aquele corpo clonado? Mas por que aquele corpo clonado ainda teria necessidade de cadeira de rodas, não seria um corpo sadio? Então... Outra coisa, né, Bento, é uma coisa que o próprio Bryan Singer tinha prometido, de que ia explicar, que teria uma explicação isso desde da cena pós-crédito de Wolverine, né? E não aconteceu. E assim, foram até uma das questões que perguntaram ao Patrick Stewart aqui no Brasil, e ele apenas respondeu rispidamente assim: vocês têm que estar felizes porque eu tô de volta, e apenas isso. Eu não tenho que responder isso. Vocês têm que estar felizes por eu estar de volta. Exatamente. Aí eu acredito também o Mancha Solar como um protótipo do Tocha, porque ele ficou muito avermelhado, em vez de tentar aquele tom mais preto. E ele voava, mais escuro, né? Que é a essência do Mancha Solar mesmo. Mas tá certo, a Fox tem que fazer o teste ali pra ver se vai dar certo. A foto de Tocha Humano é pau, né? É, mas é pra quando for sair o reboot do quarteto, ver se tá tudo certinho. Eu acho que faltou uma explicação melhor pra mutação secundária dos poderes da Kitty, mas se encaixa bem ali a ideia. A torna importante, eu não vejo uma outra chance disso de acontecer, essa transição de presente entre duas dualidades. Não vou nem chamar de presente e passado ou de presente e futuro. Eu acho que fez muito sentido o Wolverine ser a pessoa escolhida, porque a explicação é boa, ele seria mesmo o que menos sofreria numa viagem do tempo, assim, naqueles moldes, daquele jeito. Então eu acho que ficou bacana isso, aquela questão de proteger o corpo dele, porque a mente dele iria para o corpo mais jovem, mas ele teria que proteger o corpo dele aqui para que ele não morra nessa realidade. Então isso foi legal. A Blink estava sensacional, eu gostei muito do uso de poderes dela, jogando os discos de teleporte, toda a dinâmica que ela causou para cenas de ação. O Apache, eu esperava alguém um pouquinho mais forte, um pouquinho mais bombado. Se o Apache, então ficou um pouco mirradinho. Era Apache ou era Passa do Trovejante? Não falaram o nome, né? Teve uma cena que eu acho que eles falaram Apache, pelo menos. Eu acho que falou sim. Então, ele um pouquinho mais forte daria bem. Colossus continua igual, a voz dele tendo que ser dublada porque o cara tem a língua presa. Só falou uma vez também, né? Então, falou só uma... Não, eles poupam, igual no outro filme, eles poupam muito a questão da fala do Colosso, porque o Daniel Cudmore tem a língua presa e ninguém entende o que ele fala. Isso então, é sério mesmo, cara? Nossa, eu não sabia disso, não. Isso é verdade, isso é sério. Isso não é brincadeira, não. Isso é sério. Isso já aconteceu em X-Men 3 também, ele teve que ter suas falas dubladas. E o Homem de Gelo ficou bem bacana naquele jeito lá. E uma coisa que tinha a ver com o futuro, eu acho que a Tempestade acabou um pouquinho mal aproveitada e tal. A cena dela da morte é bacana, aquela sendo perfurada por trás depois de ver o Magneto atingido tudo, mas eu acho que ela acabou sendo um pouquinho mal aproveitada. E a minha crítica mais a uma cena que envolve o futuro é aquela cena confusa, né? Até a conversa entre os dois Xavieres, que eu acho que ela não é totalmente necessária, porque é o gatilho que precisava... É o estopim que precisava ter sido ativado ali para que o Charles, no passado, tomasse a decisão dele de realmente querer ir atrás da Mística e confiar na história do Wolverine. Mas eu acho que aquela cena ficou muito confusa, assim, tudo. Ficou viajado demais, ainda que isso possa ocorrer em quadrinhos, ainda que haja conversa em plano astral nos quadrinhos e um monte de coisa assim do tipo. Eu achei que aquela cena ficou um pouquinho forçada. Assim, Leonardo, o que eu imaginei foi que o Xavier do futuro tava na mente do Wolverine. Sim, sim. Aí ele serviu meio como telefone entre os dois. Sim, sim, sim, mas ficou meio... A gente consegue ver isso aí, porque isso aí tem mais... Mas acho que ficou muito confuso, assim. Aquela cena é um retrato disso, né? Alguma coisa que... Eram duas coisas que estavam passando totalmente dissociadas, só tinha um Wolverine fazendo a ponte entre os dois, e só naquele momento os dois entraram em contato, as duas realidades ali via Xavier, ficou um pouco meio forçado, assim. Eu não gostei muito, porque eu acho que poderia ter sido feito um estopim de outra forma, mas é bom que o Xavier confie nele mesmo, né? Saiba que era ele mesmo que estava mandando e tem essa comprovação naquele momento, mas é isso aí. Só tentando responder aqui aquela ideia do Xavier morto ter ressuscitado, uma teoria que eu tinha lido assim, bem antes, que até faz um pouco de sentido, é que, na verdade, realmente aquele cara lá, o cara lá do coma, que ele transferiu a mente, ainda era o Xavier, só que ele estava fazendo com que todo mundo visse ele da forma como todos imaginam que o Xavier seja, assim, a imagem lá dele. Ou seja, o Patrick Stewart Não, eu entendi, entendeu? Paulo. Só que entendi. O problema é o seguinte: todas as teorias que a gente bolar são teorias. A gente não sabe o que você tá explicando aqui, porque assim, vai ser tudo especulação de fã. O próprio Brian Singer decidiu, e talvez até tenha decidido de uma maneira correta, porque senão ia dar mais pano pra manga, de não explicar. Então assim. Pois é, é melhor não explicar mesmo e deixar dessa forma assim, até porque já vi gente falando que ele, o irmão gêmeo desaparecido do Xavier, cara. É, não, esquece explicações. É assim, esse por sinal não é o principal problema das tramas entre o passado e o futuro, mas continua isso. Fala aí o que você achou do futuro. Assim, eu gostei do futuro até porque eu fiquei surpreso com o fato de que, da forma como o filme foi vendido, parecia que eu temia que fosse mais o futuro que o passado, até porque a maior parte do elenco que, e das cenas que a gente tinha visto nos trailers e por aí vai, eram no futuro. E quando a gente vai ver, a história é bem pontuada no futuro. Elas são poucas cenas que tem lá, mesmo só pra... E são aquelas cenas mais importantes mesmo. Isso que eu achei também interessante. E o que eu também achei interessante foi que, apesar de tudo como acontece, o Bryan Singer ele não ignorou o X-Men 3 antes do filme. Porque dá pra você ver pela evolução dos personagens lá da Kitty, do Homem de Gelo, do Colosso, você consegue imaginar que aqueles caras são o pessoal do X-Men 3 20 anos no futuro. Com certeza, assim, o X-Men 3 foi aproveitado como Wolverine Origins. Ele quis aproveitar tudo da franquia e, digamos, dar um jeito naquilo. Pois é, e como teve essa passagem de 10 anos no futuro e tem a guerra, faz todo sentido se a gente conseguir imaginar que deu um tempo em algum momento que o Wolverine tivesse, pela necessidade, dado um jeito de recolocar o Adamantium, que ele perdeu lá no filme Wolverine Imortal. Dá pra se imaginar como as coisas aconteceram. Assim, isso que eu achei interessante. Alguém mais conseguiu pensar em Exterminador do Futuro naquela primeira cena? Olha, tudo tem X-Men tem a ver com isso, né? Foi uma homenagem um pra outro pra um, né? A gente já falou isso no Mutação em Debate, não tem como desvincular o Exterminador do Futuro. A cena dos corpos foram o Exterminador do Futuro total. Eu tava imaginando que se não fosse o Logan, ia ser o Joe Connor, que ia voltar no tempo. Mas eu realmente gostei dessa cena do futuro. As partes das mortes também foram muito boas. Conseguiram ser brutais, aquela parte do Colossus. Foi totalmente rasgada ao meio. A Blink usando os poderes dela direto. Ana Maria Braga totalmente overpowered. Sentinelas ao mesmo tempo. Cara, que roupa foi aquela que botaram na tempestade? Opa, que cabelo! Foi pra gravidez, né? Dá pra coitada, né? Tem que entender. Por sinal, ela tava grávida, mas ninguém deu muita nota, né? É, mas assim, tipo, porque ela só teve uma cena de ação praticamente, mas a cena de ação dela foi overpower, porque na primeira cena do filme, a gente já vê que um sentinela daquele já seria o suficiente pra derrotar praticamente uma equipe de X-Men totalmente overpower. E quando foi naquela cena ali, ela conseguiu atrasar ou derrotar vários. Uhum. Não, mas foi junto com o Magneto. Ela explodiu o pássaro negro que o Magneto jogou lá no meio. É, se você olhar direitinho, o primeiro ato no futuro só tem os X-Men mais jovens. Tanto que quando tem o segundo ato, já tem o pessoal barra pesada, né? É. Mais jovens, assim, tipo, eu já tinha uns 40 anos naquela época também, né? Sim, você me entendeu. Pois é, concluindo realmente essa parte no futuro, eu gostei realmente dessa trama mesmo. Até eu gostaria que os sentinelas fossem mais dessa maneira nos quadrinhos. Uma grande realmente ameaça em si, não aqueles caras que o Wolverine consegue cortar o meio com uma mão amarrada nas costas. É, mas o Nimrod é um bicho desse naipe, né? Cara, eles eram sentinelas até o segundo advento. São Nimrods. Pois é, eles eram até o segundo advento. E uma coisa que eu achei engraçado, agora que a gente foi comentar, se tu for parar pra pensar, agora aquela cena do sentinela no X-Men 3 faz sentido, por causa que pode ter existido um protótipo daqueles nos anos 70 mesmo. É uma cena que tem na sala de perigo, né, que eles combatem e pode ter sido baseado no sentinela, se tiver ligação entre as histórias realmente, no sentinela agora de Dias de um Futuro Esquecido. Ou mesmo que talvez em algum momento o Xavier tenha conseguido pegar os planos do Bolívar da indústria Stress, já que se ele soube que a Mística foi torturada e tudo mais, provavelmente em algum momento ele foi interessado em querer libertar a irmã de criação. Contrariando o Bento, vou dizer que as roupas deles no futuro estavam ótimas, porque eu sou uma pessoa que eu não sou fã nem um pouco de colã colorido, acho péssimo. E os Vingadores, eu até hoje eu detesto aquela coisa horrorosa do Capitão América. Ainda bem que no Capitão América 2 ele voltou aquela roupa mais sóbria, né? Aquela coisa brilhante, berrante, eu detestei. No Esse Futuro Devastado, achei que fazia muito sentido. Não eram uniformes, eram mais como armaduras, né? Porque tinha um peitoral, tinha placa e tudo mais, ela era mais proteção, faz sentido. Prefiro muito mais, sei lá, civis usando poderes e tal, assim, com roupa de civil, do que aquele colão horroroso, né? Mas enfim. Futuro Devastado achei ótimo, né? É claro que é meio clichê, em vários filmes aparece daquela forma, futuro apocalíptico e tal, não sei o quê. Mesmo sendo clichê, eu não me canso de ver isso, adoro ver essa coisa do futuro devastado, destruído, aquela coisa sombria, sinistra. Sabe, corpos e mais corpos e escombros, enfim. E eles lá, os X-Men lá se arrastando que nem ratos para sobreviver, né? Dos gatos sinistros que eram aqueles sentinelas. E sentinelas tipo Nimrods achei ótimas, excelentes. Sentinelas super poderosos, completamente overpowered, né? Difícil pra cacete. Agora, quanto à seleção dos X-Men do futuro, foi meio aleatório, né? Inventaram a desculpa para ter o Apache, pelo que pelos créditos estava como o Warpath, né? Que aqui a gente traduziu como uma parte mesmo. Foi meio aleatório, porque ele consegue sentir os sentidos aguçados e tal. Foi meio que necessário, foi só pra ela estar passando de porrada, né? Assim como o Mancha Solar tá chumando. O Coveiro falou que eu tô chumando, que o Mancha Solar tá voando. Mas nos quadrinhos faz uns anos, desde os anos 90, que o Mancha Solar não só voa, como lança raio de energia mesmo, por causa daquele... Mas meio que apagaram isso recentemente, né? Não, tem não, quadro. Não, nos Vingadores ele agora nos quadrinhos dos Vingadores ele voa, continua voando, lança energia. Ele realmente teve uma fase que ele tava aquele... Foi quando ele virou aquele vilão cólera, né? Que ele começou a fazer isso. É, por causa dos experimentos que o Gedeão fez nele, lá nos anos 90, aí ele começou a voar e lançar a bola rajada de energia. Ele continua fazendo isso hoje, de boa. Mas também foi meio aleatório também. Podia até mesmo ter posto um cara preto, igual o brasileiro, mas eles resolveram escolher um ator mexicano, não foi isso? Foi mexicano. Mas aí tanto faz, porque ele não teve nem fala direito, só apareceu só lá naquela cena final, lá na cena da morte definitiva dele, por assim dizer, que ele mostrou que ele é brasileiro e não desiste nunca, né? Porque ele resistiu por mais tempo, demorou mais tempo. Que feliz, cara. Mas eu tive essa sensação, porque os outros foram mortos com mais facilidade e ele demorou um pouco mais, né? Foi, mas ele morreu como? Acho que apertaram a cabeça dele, não foi um negócio assim? Enfiou a cabeça dele no jato, foi isso. Ah, é? Isso mesmo. Apesar que esse tinha sido a Apache. Apache tomou um jato na cabeça, mas nem mostrou direito ele. Só mostrou ele indo pra cima. Ai, foda-se. Pois é. A Blink ficou excelente, sensacional, apesar de ser mais um personagem sem personalidade, sem fala nem nada. Ela ficou sensacional. Mesmo não construída, ela não tomou a cena, velho. Ela roubou a cena, assim. Ela foi a personagem da ação no futuro. Foi sensacional, sensacional. Excelente. Pena que não vai aparecer de novo. Quem sabe? Quem sabe? Vamos ver, né? Vamos ver. Não, apagou tudo. Sabe se ela morreu? Não, apagou, mas ela não vai deixar apagou de nascer. Tudo. Vamos ver. Não sabe se ela morreu. Tipo, pode ser. Ela deve nascer. Vamos ver, vamos esperar. O problema é que ela é de 2023. Como é que ela vai aparecer agora no futuro? Parece pirralha, sei lá, mano. Parece pirralha. Não, no X-Men Apocalipse não, mas vai aparecer, sei lá, em outro. Sei lá, vamos ver. De repente ela volta pro passado. Meu Deus! Sei lá, mano. Sei lá. Ela atravessa a malha da era do Apocalipse e vai pra lá. Terminar essa parada. Aí a Tempestade Ana Maria Braga, infelizmente eu tenho que concordar, eu detestei. Eu detesto a Halle Berry como Tempestade. Porque eu boto. Não, sabe o que é? Essa minha reclamação é que botaram uma negra quase branca, entendeu? Uma negra mestiça de pele branca, sabe? Com traço cabelo branco, né, Cabral? O cabelo branco é o de menos, mas aí é outra reclamação. Isso aí é coisa do... Não, o cabelo branco pra mim não é um problema. O problema pra mim é o cabelo liso, entendeu? Tem que ser cabelo crespo. Mas isso aí é outra reclamação. Mas a Tempestade dos quadrinhos tem cabelo liso, né? Por quê? Porque fizeram nos anos 70, sabe? O pessoal botou. A Tempestade dos anos 70 é o quê? É uma branca de pele preta. Tem que ser necroide, sabe? Tem daquele traço fininho lá, nariz fininho, entendeu? Lábio fininho, cabelo liso. Isso não é preto, cara. Aquele desenho lá, o mineiro lá, o coisa lá, o Will, não sei o que, o Will Conrad. Ele foi o primeiro que eu vi desenhar uma tempestade com traço negro de verdade, com traço de negona mesmo, entendeu? Apesar do cabelo liso, né? Eu detesto o cabelo liso dela, que não tem nada a ver, mas enfim. Entendeu? Eu não gosto da Halle Berry como fazendo tempestade. Tá bom, Fábio, vai, sério. Caralho, eu tô terminando. Vocês falam pra caralho, deixa eu terminar essa porra agora. Aí, pelo menos, eu não achei ela boa pra ela, não. Achei com o poder dela digno de tempestade. Bota pra foder e pra terminar, uma greve ficou bom também. É isso. A coisa da Kitty Pryde eu achei meio confuso. Tudo bem, não tem. É aquela coisa dela. É o poder dela, ela atravessa o tempo, faz a consciência das pessoas atravessarem um tempo, né? Bom, tudo bem. Tá. E pra contrair o Bento mais uma vez, desculpa, não é nada pessoal, não, mas é porque, assim, a cena do Encontro Xavier, na verdade, eu achei muito bonito, cara. Eu achei, assim, excelente, assim como a Camille disse. Não, o discurso é bem bonito, já tinha saído no trailer já, mas eu não acho que eu achei meio ficou meio, sei lá, ficou chato. Não, é uma das poucas cenas do filme que o Brian Singer enche, que são aquelas cenas de dramaticidade gratuita que eu chamo, e que era funcional. Essa cena realmente precisou porque era funcional dentro da trama que ele colocou. Eu não acho ruim, não achei nem um pouco ruim. Não, mano, é poder mental, sei lá, acha, deve ser plano astral, entendeu? Eu não achei que ficou absurdo, não. Não achei que feriu a verossimilhança interna dos poderes, não, sabe? Ele usou, é como o Paulo falou, ele usou o corpo do Wolverine como um telefone, entendeu? Como um canal, entendeu? E aí ele usou lá, aí ele projetou a consciência astral dele pro futuro, sei lá, e pronto. Gente, sabe? É uma questão básica, o Wolverine tá no passado com a mente do futuro. O Xavier do passado entra na mente do Wolverine que tá lá deitado, e aí o Xavier do futuro tem esse link, não tem nada de absurdo nisso. É, nada de absurdo, achei excelente, cara. E eu gostei muito dessa cena. Primeiro porque eu achei que foi um discurso que foi importante pro filme. E segundo porque eu até fiquei com lágrimas nos olhos na hora, porque eu tava passando por algumas coisas que parecia que o Xavier do futuro tava falando comigo. Mas eu achei que foi muito bacana, sério. E aí dá pra gente também apreciar um pouco do brilhantismo do meu mais novo querido amor, que é o James McAvoy. Ah, meu Deus do céu, cada filme vai ter um. É, não, mas ele é foda, né, na atuação. E essa cena é uma cena que dá pra gente apreciar. Futuro, eu curti muito o futuro. Gostei muito das cenas de ação. É, foi o que eu falei na resenha. Se o efeito especial era uma das coisas que reclamaram muito no First Class, que de fato tava muito pra trás. Nesse filme, os efeitos especiais pra mim não deixam a dever a nenhum outro filme Marvel Studios em geral. Os efeitos estavam pra mim muito bons, os sentinelas estavam muito bons. A hora que eu vi eles começando a se adaptar, eu falei, puta merda, que legal, né? E até o Mancha Solar, apesar de não estar super caracterizado, mas a forma que ficou feita a partir do efeito dele e do Homem de Gelo, né, que a gente tava todo mundo esperando pra ver aquilo, achei espetacular. Como vocês falaram, eu também já tinha falado na resenha, a Blink pra mim foi a que mais se destacou. E a coreografia deles ali é que foi sensacional. Já começou a primeira cena com uma cena de luta super bem coreografada e super trabalho de equipe, que eu acho legal de não ficar só aquela coisa cada um no seu combate. Então tinha toda uma arquitetação pra cada um usar um poder e vai pra um lado, vai pro outro. E eu gostei mais da primeira cena de combate do que da última, pra assistir. É, não, eu também. A primeira cena é pra você já começar, assim, cansado, né? Que você olha e fala, puta, foda. A outra cena também gostei na hora que o Magneto e a Tempestade usam juntos o poder, né? Também eu gostei muito da intervenção do Magneto, sempre foda e tal. Achei bem emocionante a hora que ele tira o negócio do corpo, que ele não aguentou tudo e que ele tá morrendo. É, não gosto da Halle Berry como Tempestade, nunca gostei, não gosto da caracterização dela, não gosto dela como atriz, e, enfim, uma questão minha, acho que igual a Halle Berry, nunca gostei muito dela, e eu acho que agora ela tá pior ainda, mas o jeito que ela morreu eu gostei, inclusive é muito semelhante, não foi porque ela morreu, nada não, eu gostei do jeito que ela morreu, porque foi muito semelhante à história transpassada, né, não era um braço na história, é uma lança que o Sentinela joga nela pelas costas, mas enfim, é muito parecida. Todas as mortes foram muito emocionantes e foram bem violentas mesmo, né? Vocês estavam falando de botar o Mancha Solar no raio, arrancar o Colosso pela metade. A Blink tomou 3 espetadas ali, né? Bem dramática a forma dela morrer. Do Magneto foi uma forma mais emotiva. Mas, enfim, eu gostei, então, muito do futuro. Gostei até das escolhas dos personagens, não tinha muito como ser outra coisa. E até foi bem semelhante, tá? Tempestade lá, tá... O Wolverine lá, tá, o Magneto lá, o Xavier, que não tá no gibi, mas tá lá. O Colosso. Não tinha como também. Não tá. O Colosso tá lá. E a Kitty. Na verdade, a Kitty, o Homem-Gelo tá lá meio que num papel do Colossus nesse momento, como casal da Kitty, no papel do Colossus da HQ. Até porque isso já tinha existido, não dava pra botar o Colossus agora do nada com ela, né? Não era uma coisa que não fazia o menor sentido. Ainda que eu fosse no futuro, né? Isso, sim, é. Quanto ao poder da Kitty, eu de fato também não sei se ela já tinha usado isso de alguma forma. Não, mas também não é nenhum. Não, né? É. Completamente livre interpretação do Brian Singer e do achei roteirista. Achei que talvez faltou um pouco de alguma explicação de como raios ela fazia aquilo, mas não achei que isso atrapalha, não achei que ficou absurdo. Sei lá, alguma coisa a ver com botar a mente em cérebro em fase, sei lá, né? Mas assim, Tami, é porque foram 20 anos desde a última vez que a gente viu a Kitty. Tanta coisa pode ter acontecido. Né? Na verdade é o seguinte, a Kitty tá lá pra o filme, ela tá lá pra suprir a revolta de qualquer fã de que reclame que a Kitty que devia voltar e de alguma maneira ela participou dessa volta. Sim, sim. Porque no original ela... era pra ser um telepata, porque só faz sentido ser um telepata. Que na verdade, a Rachel só fez isso uma vez foi nessa história também, cara. Tá, mas sim, então, sim, mas na verdade, eu não sei se a Rachel ela também era telecinética, não era? Tu ainda é. É, então, eu... É, ainda é. Então, eu acho que, às vezes, podia ser necessário um fator também telecinético. Porque aí você pode falar, ah, então... Tá, porque aí, senão, o sentido seria o professor Xavier fazer isso, né? Porque ele é um telepata, ele tava lá. Mas, enfim, eu acho que é uma coisa assim. Não dava pra fazer daquele jeito, não dava pra fazer igual. Ele tinha que usar aquelas pessoas que já tinham participado. Ele tinha que usar alguns elementos, mas ele tinha que criar uma forma de fazer aquilo o mais semelhante possível. E acho que foi o mais semelhante possível. Até a posição da pessoa lá, deitada, com a Kitty, com a mãozinha, nananã. Então achei bacana, achei que não ficou super estranho. Podia dar uma explicaçãozinha mais, sei lá, da Kitty, mas é que nem a questão do Xavier, do corpo. Também me incomodou, do tipo, ai, não teve nenhuma explicação, mas talvez seja o que vocês falaram. É melhor nem explicar, ou que nem por que a Kitty usa o poder dessa forma. Então é melhor nem ficar, são aqueles pontos que não são, o filme não é perfeito, porque tem algumas dessas coisas, mas é aquelas coisas que eu acho que não atrapalham no resto que é positivo no filme, que a gente não tem que ficar tentando explicar, porque senão vai ficar elucubrando aqui. É, bom, eu não vou nem dar muito a minha opinião nesse podcast, a não ser no finalzinho, eu quero dar um arremate geral. Mas pra mim, eu acho que assim, a gente tem que olhar sempre esses filmes agora de heróis de duas maneiras. Filme sozinho, como ele funciona sozinho, e o filme dentro da trama como completo. Então tudo que vocês falaram aí foi uma maneira deles conectarem o filme dentro da trama como completo e tal. Então, se eu fosse procurar cada coisa que tá, não tá batendo, feita a morte do Xavier, feito essa da Kitty por aí vai, eu ia tá, sei lá, arrancando os cabelos e não ia encontrar resposta. Mas dentro daquele filme, se eu não soubesse de nada sobre o filme, os filmes anteriores, aquelas cenas do futuro funcionaram muito bem, serviram. Mesmo sabendo, aquilo não me incomodou, mesmo sabendo. Foi tipo assim, ah, não, mas aí é cara, questão pessoal. Não é como você te incomodar, não tem explicação. As pessoas dentro do contexto podem achar pai, achar ruim e tem todo direito, afinal, não tem explicação nenhuma. Mutants, we now find ourselves on the edge of extinction. Agora vamos para o outro lado da história. A gente, Wolverine, então é transportado para o passado pela Kitty, aí desperta em 1970 e lá vai Bolinha, num novo mundo, né? Ele já desperta assim, como fazendo parte de ser capanga de um ladrão mafioso lá no não sei aonde nos Estados Unidos, já arruma confusão, e aí ele vai encontrar uma parte da história dos X-Men que ele não conhecia, né? Ele não conhecia como era o Xavier no começo, né? Não conhecia até então o Fera, bem mais novo, e por aí vai. A gente vê que o cenário tá bem diferente do que a gente vê em X-Men First Class. A Mística se separou do Magneto. Boa parte dos mutantes que foram com o Magneto também acabaram sumidos ou mortos. Assim como também a própria escola do professor Xavier, que dava a entender que no final do First Class teria uma continuação, foi abandonada por completo. Não, mas ela teve continuação, que a galera foi recrutada pra participar da Guerra do Vietnã. E aí Guerra do Vietnã, não. É, assim, mas não teve continuidade pro filme, né? Só ficou apenas o Fera. E boa parte do pessoal, inclusive, assim, uma solução muito rápida de roteiro para não dar grandes explicações, foi dada como morta. Então, mataram uma vez só, apenas numa frase do filme, né? O Banshee, o Azazel e a Emma Frost. E a Angel. Então, assim, já houve uma eliminação muito rápida e fácil de roteiro. O Havok, né, o Destrutor, apareceu brevemente numa cena com a Mística, né, numa maneira que eles libertam os possíveis candidatos para serem experimentos do Bolivar Trax. E aí a gente vê todo o cenário sendo montado, realmente, que é o grande cenário para a saga principal, que é o lance de assassinar, em vez de ser o Senador Kelly, o Bolivar Trax, para não dar aquele futuro que a gente viu no começo do filme. É, eu sou um cara que eu tinha, né? Hoje eu não tenho mais. Eu tinha muita implicância com o First Class, que, nossa, aí eu descobri que... Não, enfim, não vou falar do porra do First Class, foda-se. Eu gostei, como eles mostraram o passado. Eu não gostei muito da solução rápida que eles deram pra não ter a Emma Frost e os outros, né? Falar, tá morto e foda-se, né? Mas também separar também, tem um monte de mutante, um monte de X-Men, então, infelizmente... pra aparecer um e outro no filme, vai ser sempre assim. Vão aparecer vários, a mulher vai ser descartável. A mulher vai aparecer num filme só e tchau. Por isso que eu falei, por isso que eu lamentei que a Blink talvez apareça só nesse e tchau. A não ser que ela se destaque muito, talvez ponha. Mas até aí também o Noturno também se destacou pra caralho naquele primeiro filme e foda-se, né? Ah, eu não sei muito o que falar. Eu adoraria ver um filme inteiro no futuro, porque o futuro tava foda. Mas também por outro lado, também. Eu já fui o contrário, mas tudo bem. Não, mas também se aparecesse mais o futuro, eu acho que não ficaria tão bom, porque aquele futuro tava bom daquele jeito sem detalhes, né? A trama ficou boa, ficou corrida, mostrou. Eu gostei muito de mostrar aquele Xavier totalmente alquebrado, destruído, desesperançoso, entendeu? Em contrapartida ao Magneto puto pra caralho da vida, vingativo, entendeu? Aquele reencontro dos dois foi muito bom, o Magneto quase destruindo o avião, puto, né, por causa da inércia do Xavier, a mística desgostosa dos dois, querendo agir de qualquer jeito, né, agindo, fazendo o que ela acha melhor ser feito. Mas aqueles mutantes lá assim, no Vietnã, aquele preto lá, não entendi, aquele preto lá com cabelo que deixou os caras doentes. Quem é aquele cara? Não, o que deixou doente foi o tatuado que ele fez no símbolo do Biohazard. O outro, ele meio que possuiu os caras com o olho preto, eu não sei também. Eu achei que era o Spike no começo, mas não era mais. É, eu também pensei. Na verdade, dá a entender que um tinha um poder tipo da karma, ou alguma coisa desse tipo de, sei lá, possuir e derrubar as pessoas, sei lá. E o outro era o tatuado, isso eu sei. Era o tatuado. Pra mim, ele é já um link pro futuro filme dos X-Men. Ele tem toda a tendência de ser um cavaleiro do. Bom, depois a gente fala. Opa. E ele aparece, né, lá. Eu achei legal porque ele aparece naquele futuro indo lá na leva da galera que tá sendo despejada e depois aparece atrás. Ah, eu deixo que eu tô aparecendo um pouco lá, ok, mas eu quero ver se eles vão explicar ele ter alguma relação, sei lá, com o Ciclope, talvez, um futuro, o Ciclope jovem, que talvez apareça no próximo filme, né? Não, então, se na verdade o filme tava indo, tava assim, parecia que ia tudo bem, até que o Magneto fez cagada, né? Resolveu matar a Mística do nada e tal, e foda-se. Mas aí, se você ver, na verdade, é coerente com todas as cagadas que o Magneto fez ao longo de todos os filmes, né? Porque ele foi fazendo merda. Só agora, no final do filme do Wolverine, agora no Dia de Futuro Esquecido, que ele resolveu cooperar com o Xavier, entendeu? Então por isso que, na verdade, eu achei muito bonito quando eles botaram o Magneto jovem se despedindo do Xavier, ao mesmo tempo que ele se despedia do ao mesmo tempo que o Magneto Belo se despedia dele, né? Ele pedia desculpa de todas as cagadas que ele fez. O Magneto, pra mim, foi excelente nesse passado, apesar de fazer as cagadas, porque ele foi aquele elemento que fez a trama estourar, né? Fez a história correr, porque senão ia terminar tudo bem. Ah, Mística, a gente salvou a Mística, beleza, vou vir no ano passado, o filme podia acabar ali e acabou, né? Mas aí, eles vão fazer o Magneto fazer todas aquelas merdas lá. Bom, então, eu começo com os pontos negativos que eu acho da relação do passado. Primeiro, não é bem negativo, mas eles deram, ao dar cabo de todos os personagens, isso é uma coisa louvável de tentar explicar tudo, eles esquecem, por exemplo, da Moira, e era alguém que tinha ficado ali com o Xavier no finalzinho e tal. Ela teve a memória apagada, ela não lembrava de nada. Exatamente, não, sim, ela não lembra de nada, mas poderia ter sido alguma menção em relação a ela, porque eu gostei muito dela no filme anterior. Eu acho que há uma grande distância fisionômica e na retratação entre o Grosso que aparece ali e o Grosso do Ray Park lá do filme do X-Men 1. Então, acho que aí se você pegar o dente de sabre de um e do outro, sim, eu sei, eu entendo, eu só tô apontando como crítica, eu também apontaria a mesma crítica pro outro filme, pro filme do Wolverine, também a falta de identidade visual. Eu acho que aquela questão do soro também, do Xavier, ela é importante para que ele possa ficar bem ferrado mesmo durante o mundo. É uma explicação porque ele estava na manguaça mesmo ali tudo, e também é bom porque tirou os poderes dele momentaneamente, e isso faria com que tivesse toda a tentativa da redenção do herói ao longo do filme, isso acontece sempre. Agora, eu acho que isso perde um pouco da carga emotiva do final do First Class, que termina num auge emotivo muito grande. Caralho, aquela bala foi nas costas do Xavier e agora ele vai ficar assim, poder andar, tal. Esse talvez seja a maior crítica do passado, foi ter aproveitado muito mal o final e todo o potencial que o First Class tinha. principalmente pro Xavier, e foi um retrocesso tremendo pra esse filme. Exatamente. Tem todo o recurso de narrativa que foi criado. Mas tambaram na cara do Matthew Van Hal aí. Exatamente. Então isso. Eu queria interromper porque eu não achei isso não. Porque na verdade a coisa do soro dá uma boa explicação pro Xavier decair, entendeu? Sim, isso é o que eu digo como história, cara. Mas eu entendi que sambaram na cara do que o Van Hal fez. Cabral, eu falei, isso tem. Faz sentido, não é algo gratuito e não é algo incoerente com a jornada de recuperação do herói que estava lá na fossa. Mas eu acho que, como o Coveiro falou, desperdiçou um potencial, estava num auge, tipo, um auge foda, assim, emocional do filme passado e que acaba meio que revertendo já nesse filme. Mas é claro, foi uma escolha do Singer. Eu ainda quero apontar dois outros probleminhas. Primeiro, acho que os sentinelas eles acabaram no passado não sendo usados, eles não foram usados para sua própria finalidade, né? O Magneto acabou, só mostra eles em ação, basicamente servindo ao Magneto. E tem uma cena que o Magneto vai lá, vai tirar o localizador de mutantes deles e tudo mais, fazer alguma coisa com aquilo, dá a entender, mas aí no meio do pau comendo lá tudo dentro do estádio, ou dentro do que o estádio circundou lá aquela região, o Magneto dá ordem pros sentinelas que façam o que vocês estão acostumados a fazer, que é tipo, caçem mutantes aí e tudo mais, mas caçam os outros mutantes, não o próprio Magneto. Então, Ele tirou o localizador, ele só embutiu um monte de fibra de ferro pra controlar, ele parou de controlar e mandou eles caçar, né? Sim, mas e por que não caça o próprio Magneto? Agora o Magneto, além de tudo, ele sabe programação agora, ele é especialista em safety agora. O problema todo é que quando ele libera pro sentinela, aparece como se fosse um recurso de detecção, ele detectando mutantes. Aí o Fera se auto-utiliza o soro pra se livrar disso. E só depois que ele volta, que eles percebem que o próprio Magneto também é. Ou seja, porra, o sentinela não sabia que era mutante. Então eu achei que ficou meio forçado, não pode falar. Não, é que eu acho que naquela parte ali, tava o Magneto, eu estivesse também olhando o Magneto, mas se eles virassem um braço que fosse pro lado do Magneto, o Magneto arrancava e pronto. Sim, sim, mas eu sou o Puppet Man aqui dessa brincadeira e tal, eu tô fazendo os três sentinelas fazerem o que eu quero. Tudo bem, tem a questão do metal e tudo mais, mas eu acho que faltou um pouco. E aí, agora uma vantagem de inconsistência, que eu apontei aquela inconsistência com o First Class, que uma vantagem de inconsistência que foi a questão do Striker, né? Porque o Striker ali, o Striker Stifler, no caso, Não, porque nos filmes da American Pie mais novos, aqueles que fizeram 4, 5, 6, tudo. Ah, ele é o cara do American Pie. Ele é o Stifler. Ele é o Stifler. Uma coisa muito boa que ele apaga uma questão de X-Men. Não é muito boa, mas ele mostra que o Singer tava sambando mesmo pra X-Men Origins Wolverine, porque lá em X-Men Origins Wolverine. Aparece a Guerra do Vietnã, aparece o grupo do Wolverine, Deadpool, o Dente de Sabre, tudo, a mando dele, do Striker, no Vietnã. E o Striker tá mais velho e já conheceria o Wolverine normalmente e já daria ordem pro Wolverine. Ali a gente tem uma cena, uma boa parte do filme se passando depois da Guerra do Vietnã, quer dizer, todo o filme passa depois, né? Mas o passado inteiro passando depois da Guerra do Vietnã, o Striker tá mais novinho e ele não tem. E o Wolverine sabe que ele vai virar o Striker Brian Cox, mas não faz nenhuma menção ao Striker de Wolverine Origins, então é boa que deu uma. Já deu uma queimada naquele filme, que é o pior mesmo da franquia Mutante. De coisa boa do futuro, ou coisas que ficaram legais. Aquela ideia de que o JFK poderia ser mutante ou não. Mas aqui não fica muito explicado se isso era verdade ou se o Magneto estava só trolando. Porque o Magneto poderia muito bem ter matado mesmo o JFK e estaria ali naquele momento só fingindo no avião e falando um discurso de que ele tentou desviar a bala para salvá-lo. Então essa é uma dúvida que fica no filme, mas é uma ideia legal colocar esse questionamento que o JFK poderia ser ou não um mutante. E por fim, ainda de coisas boas, eu queria apontar, que esse é mais pro final, isso é uma coisa mais pro final que eu queria deixar, mas eu já vou falar agora. Aquela questão da teoria do Hank McCoy, que eles estão discutindo aquela hora antes de entrar em ação, ele, o Xavier e o Wolverine, falando sobre que se mudar um evento passado, não necessariamente é como se fosse uma pedrinha no lago, que o curso do rio vai continuar indo na mesma direção, não importa se tem obstáculos aí no meio. E aí eles estão, quando ele coloca em questionamento se só evitar que a mística matasse o Trask alteraria o futuro deles. no caso ali, alterou o futuro deles no filme. Mas nos quadrinhos, não. Isso não altera. Nos quadrinhos, quando a Kate volta pro futuro dela, ele ainda tem nuances de futuro distópico. Então, é bacana que pra ficar o final feliz, né, que é algo que o filme deveria apresentar, eles alteram a mesma lógica, embora nunca tenha sido citado nos quadrinhos, da questão da teoria aí de se um efeito no passado vai alterar o futuro. Por fim, só queria tirar uma dúvida com vocês. Na cena pós-créditos do Wolverine Imortal, o Wolverine está sem o metal lá tudo, quando ele encontra o Xavier e o Magneto. Quando ele está no futuro, no começo do filme, ele não está com garras de adamantium, então teria rolado um outro processo de adamantização nele entre 2000 e pouquinho e 2023, que é quando se passaria esse filme aí, que eu acho que é quando eles estabeleceram 2023, 10 anos depois do Dia do Futuro Sucido. Mais uma coisa que vai ficar aberto e sem resposta. Pelo final do Wolverine Imortal, é como se os sentinelas ali tivessem na iminência de serem lançados, alguma coisa assim, porque o Magneto e Xavier chamaram o Wolverine no desespero. Sim. E passaram 10 anos de guerra. Pode ter acontecido tanta coisa que saiu de menos. Não, sim, isso concorda, eu tô só apontando. Vai, Paulo. Cara, sobre o presente, é realmente, porque quando tava lançando o elenco, era uma das coisas que eu tava imaginando, porque não tava chamando quase ninguém mais de volta do First Class, eu tava pensando que ia ser mais um X-Men 4 que uma continuação do First Class, mas foi até interessante a forma como ele conseguiu resolver esse problema de quase ninguém, não ter chamado mais ninguém do elenco, porque muita coisa se passou entre 63 e 73, então muitos morreram, aconteceram outras coisas. Até a cena lá da quando a Mística vai lá nas Industrial Strats, que mostra fotos de vários deles sendo tomando autópsias, aí eu já imaginei, não, o Azazel provavelmente então não vai ser o pai do Noturno nessa realidade. Vai ver até depois que o Noturno desapareceu também. Não, mas ele pode ter tido um filho com a Mística entre os anos 60 e 70, né? Não, a questão, o problema é que o Magneto sabe que o Azazel morreu. Sim, mas ela pode ter ficado grávida antes de morrer. Nada impede. Só tô achando estranho mesmo o negócio com o Azazel. Como é que o Magneto sabia se ele foi preso no ano seguinte, entendeu? Mas em nenhum momento fala que o Noturno é filho deles, então pode ser que eles considerem essa origem. Não é uma coincidência, né? Também. Pode ser uma coincidência. Mas enfim, só voltando aqui ao negócio. É uma coisa que eu não entendi, foi isso. Como é que o Magneto, ele tinha acesso às informações de mutantes que tinham sido mortos pelas Industrial Strats, que ele tava preso há quase 10 anos, já que a morte do Kennedy acho que foi em 64, por aí, né? 63, 64. Outra coisa que eu não entendi é por que o mutante mais perigoso do planeta, que era com um mega sistema de segurança pra prenderem ele, o cara que tinha matado o presidente dos Estados Unidos, em tese, e mantém ele vivo, sendo que ninguém sabe o que foi ele que matou. Porque naquela época não tinha pena de morte, tinha? Não, a questão não é essa. A questão é que até mutantes do exército estavam levando pra tomar autópsia e ser dissecado vivo pelo Bolívar. Na verdade, o Bolívar fazendo isso fora do consentimento do exército americano, né? Tanto que eles mandam um cara lá, a mística pede a credencial dele, né, essas coisas todas, e ele fica se negando, não, a gente é de uma formação especial e por aí vai. Então eu acho que ele não é de um exército regular americano. Deu a entender que o Stryker é outra coisa. Stryker é outra coisa. Eu acho que o Stryker podia ser, sei lá, tipo, as duas coisas, podia ser infiltrado, alguma coisa assim também. Porque ele era o único que tava com roupa do exército, os outros estavam com roupa preta. Pois é. Outra coisa que eu também achei esquisito nesse passado, o Magneto, ele tem algum tipo de problemas ou ponto fraco com balas? Porque ele... Sim, cara. Não, ele segura a... Ele tem poder pra levantar aquele estádio, no momento não vai ter copa do negócio. Ele tem poder pra segurar os mísseis daquele negócio. Que joga, atira uma bala perto dele, e a única coisa que ele consegue fazer é rebater ou fazer curva. Ele não consegue parar uma bala, nunca. Mas os revólveres eram feitos de plástico, provavelmente a bala também não era de metal. É, exatamente. Mas isso. A bala que matou o Kennedy era. Sim, mas a que atiraram nele, não. Não, ele tá falando isso da moto que ele não conseguia impedir, entendeu? Ele disse que ele foi interrompido, mas você não sabe se ele realmente queria impedir. O próprio McAvoy disse que ele não acredita que o Magneto real tava falando a verdade naquele avião, ele só tava fazendo médico. Eu não consegui imaginar por que o Magneto, ele já tá nem aí, ele mata todo mundo na frente dele, ele ligou a televisão, assim, ele fez um praticamente, queria matar o Nixon na frente de todo mundo naquele negócio, ele ia ficar querendo dizer, não, mas... Porque ele se importa com a opinião do Xavier. Naquela época ele se importava. É, um e outra coisa, fora que segundo né? ele, o Kennedy era mutante e o Nixon não era. Só pra então... saber se ele tá falando a verdade ou não. Pois é, e sem falar aquele negócio tipo, olha Xavier, eu me importo com a sua opinião, eu não matei o Kennedy, mas vou matar a sua irmã de criação agora, na sua frente. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Acho que na verdade, pelo em ovo, que puta que pariu. Não, mas só porque o Magneto, ele foi o merdeiro da história inteira. Ele não só... houve chifre em cabeça de cavalo. Vai, Paulo. Não, porque, vamos ser sinceros, o Magneto do futuro disse, por Wolverine, olha, me liberte também, porque aí eu vou ser importante. Aí tem todo aquele plano pra libertar ele, e no fim das contas, o Mercúrio lá no, na Empire teria sido mais útil que o cara, porque o cara só fez piorar tudo. Não, ele era verdade. Porque eles achavam que a Mística não ia se levar em conta só a opinião do Xavier, porque ela tinha ido seguir o Magneto depois. Eles não sabiam que o Magneto ia mudar de ideia. Eles achavam que tanto o Xavier quanto o Magneto era importante pra mudar a ideia da Mística. O Magneto velho devia saber, na verdade, o seguinte, mas eles não sabiam disso. Pera aí, calma. O Magneto velho devia saber que ele não devia confiar nele mesmo. A verdade é essa. A questão é que toda é essa. O Magneto. Mas isso é culpa, ó. Isso é culpa de um dos bichos do Singer de colocar sempre o Magneto virando a trama e o inimigo é outro, mas de repente ele usa o artifício do inimigo pra ele. Então é um vício do roteirista, inclusive, do Singer. Vai fazer o quê? Eu tô sentindo muito o Magneto seu cara lá pra resolver a situação. Teria sido bem mais útil o Magneto dar um Exterminador do Futuro 2, pegar o Bolivar Trek e dizer, vamos invadir essa Beyond Corporate e destruir esses arquivos. Porque o cara, ele não... Assim, tipo, o problema todo não era nem tanto a morte do Bolivar Trek, que o Bolivar morreu, a pesquisa continuou. O negócio era destruir a pesquisa. E ninguém pensou nisso. A minha raiva é essa. Apesar de tudo, eu gostei do filme. Eu só achei que o Magneto... Que bom que você gostou do filme. Só achei que o Magneto tava meio merdeiro demais no filme. Mas isso é a culpa do Magneto do Singer. Vai. Não, mano, assim, eu acho que fez sentido sim o Magneto velho falar, ah, me solta que eu vou ajudar e tal, não sei o quê, porque naquele momento... Ele era outra pessoa, ele tinha mudado. Ah, não, eu agora me ponho a ajudar. Só que ele não contava, realmente não contava com a versão antiga dele, né? De que ele era maluco, retardado. Eu acho que isso também ficou coerente. Porque ele foi maluco retardado durante 3 filmes. Só foi se redimir só no finalzinho, achei adequado, sei lá. Eu acho que vocês veem pelo nenhum. É, porque assim, de fato, vai ter um monte de coisinha que a gente vai pescar. Mas a gente tá falando ainda de um filme da Fox. Bem ou mal, ela não vai em um filme virar uma Marvel Studios. Ela tá tentando juntar... Mas manda o Singer ligar pra mim que eu explico pra ele que não pode ter no filme, entendeu? É sério, gente. Agora a Kami ganhou vários inimigos nos comentários do site agora. E vou dizer que é o pessoal da 66 é fanboy. Mas tudo bem, continue. Vou dormir na pia de preocupação. Então, eles estão tentando juntar duas franquias. Franquias que não estavam boas. Uma franquia que não estava boa. Uma franquia que tinha um monte de furo muito maior do que esse filme. Com uma franquia nova. De juntar isso. Fazer viagem no tempo. Apagar coisas. Juntar dois elencos. Fazer um filme bom. E a gente não pode se apegar num detalhe muito pequeno. Porque vai ter um monte de furo. Vai ter um monte de coisa sem explicação. Isso é fato. Mas se a gente ficar se apegando nisso, a gente não vai apreciar a parte boa do filme. Sim. Verdade. Se a gente quiser sentar aqui e ver todos os erros que o filme tem, a gente ia passar mais de 3 horas fazendo um podcast. Do mesmo jeito que a gente ia conseguir achar erro, até em Capitão América que seja. A gente consegue achar erro onde quiser. Nesse filme a gente ia achar um monte de erro, porque tem um monte de possibilidade, porque é um momento delicado fazer o que eles estão fazendo, e é uma mistureba que eles até conseguiram tirar um proveito muito grande. Se a gente ia ficar 3 horas aqui só achando defeito, eu acho que nenhum deles... do que vocês citaram até agora, seja algum defeito que faz muita diferença pra... De que, nossa, acabou tudo, não vale a pena por causa disso. Acho que foram só detalhes que foram levantados até agora. Falando em si do passado, que eu chamo de passado, não chamo de presente, eu acho... Mas eu achei passado, foi... é 70. É, então, pra mim é passado, não tô vivendo lá. Eu achei que foi muito bom, eu acho que foi a melhor parte do filme, que eu fiquei feliz porque era o que eu realmente esperava. Quando eles falaram que eles iam juntar as franquias e começaram a pegar todas as coisas das franquias antigas, eu fiquei preocupada porque eu gostei muito de First Class e eu queria que muito que First Class continuasse. Tanto que eu até falei pra outras pessoas que eu não me importaria se eles não tivessem juntado franquia nenhuma, tivesse ficado reboot, continuassem de First Class. Pra mim tava ótimo, porque eu acho achei Frost Glass muito bom. Algumas restrições orçamentárias e tal, mas a história em si toda é muito boa, o elenco muito bom. Pra mim, podia continuar. E aí eu fiquei assim, e agora eles vão tirar tudo que tinha vindo de Frost Glass e aí fazer o samba do crioulo doido do X-Men. Mas aí, não, beleza. Eles conseguiram, o que eu achei bom, foram as cenas do futuro, foram pontuais, e que eles conseguiram focar naquele momento de 1973 com uma continuação do First Class. É, o que vocês falaram de não ter aquela continuação dramática da questão da coluna do Xavier, até tudo bem, faz sentido, mas ele também, no próprio First Class, ele já tinha superado, acho que, essa questão no primeiro momento, já tinha tirado a questão toda dramática, porque ele já estava na cadeira de roda com a Moira lá na escola, e eles precisavam retornar uma questão dramática que não dava pra... de repente ele surtou porque tá na cadeira de roda, mas ele estava bem. Então eles precisaram colocar uma outra coisa, que até eu achei que foi plausível, surgiu do nada esse soro, mas tudo bem, plausível dele usar. E eu acho que, assim, por mais que ele dissesse até que era pra perna e tirava o poder, no momento que ele percebeu que ele tirava o poder... Não, ele começou a usar pela perna. Mas no momento que ele percebeu que aquilo tirava o poder, foi aí que ele iniciou, porque foi o que ele falou. Quando o Magneto fala, você deixou, preferiu andar do que ter os poderes, ele falou, não, eu deixei os poderes de lado porque eu pudesse dormir, porque essa é a questão. E eu acho que veio sim toda aquela coisa dramática daquele momento de que o Xavier tá uma bagunça, né? A escola já foi toda detonada e que ele tá culpando o Magneto sim por tudo, tanto que a primeira coisa que ele faz quando vê ele é dar uma porrada na cara dele. E tem essa questão dramática, assim, que acho que até se fosse aumentado isso, ia tomar todo o foco do filme. Acho que tomou o tempo necessário essa atenção. Também tem gente que diz que não gostou do Fera Hulk, mas eu até achei que também não teve nenhum problema, até porque indutor de imagem ia ser muito complicado de colocar nessa época, ele não ia estar podendo passear por aí de fera. Então acho que foi uma solução interessante. Porque você tem que pensar que eles têm que adaptar as coisas, uma coisa que eles não podiam explicar assim do nada, né? Eu gostei então muito da trama do passado. Estava com medo do Wolverine então ser colocado como todo mundo fala, Wolverine e seus amigos. Eu achei que não aconteceu. Eu acho que o Wolverine ficou de certa forma secundário. Ele tá lá mais como um link, e a trama não é focada nele. A trama é focada no Xavier, no Magneto e na Mística. Eu achei isso sensacional. Foi uma coisa que me pegou muito de surpresa. Foi uma surpresa muito boa, que eu tava com um receio disso acontecer. Né? E ao mesmo tempo chegou a trabalhar alguma coisa dele, né? Sim, claro. O Jackman é sempre um ótimo ator no papel do Wolverine, na minha opinião, por mais que ele não seja fisicamente parecido. Eu acho que ele tá ótimo, ele acaba servindo também como alívio cômico, porque como o Wolverine tem umas tiradas assim boas, eu acho que o papel do Wolverine foi ótimo e foi no tamanho que ele deveria ser, nem mais nem menos. Baixinho. Foi a boa explicação dele porque a Kitty não ia estar viva naquela época e tal. E é uma jogada de marketing, mas foi uma jogada de marketing bem colocada. Eu gostei muito da vocês falaram, que o Magneto inverteu a situação e tal, não sei o quê. Mas eu acho que isso foi uma questão muito interessante, porque é a natureza dele, ele tá pouco se... Não sei se eu posso falar fudendo, enfim... Pra... O Cabral aqui, filha, você pode me falar. O Cabral vai falar. Ele tá todo fudendo aquela porra. De... Eu não vou editar, já falei. Com o Cabral no podcast, eu não edito. Vai ficar doido. Então ele tá nem aí pra... Assim, ele gosta até da Mística, né? Eles inclusive dão aquele gancho pra dizer que eles tiveram uma relação íntima mesmo, né? Quando ele disse não faz tempo que a gente não esteve tão próximo. E mesmo assim, não importa, a causa mutante é mais importante. Então naquele momento ele fala, por que que eu vou aqui tentar convencer uma pessoa se eu posso matar ela e salvar um monte, né? Então eu acho que foi super coerente. E eu acho que é o que carrega o filme, porque o Bolívar Trask é um vilão importante, toda a pesquisa dele é interessante, o Sentinela é um grande antagonista, mas não ia ser suficiente. Eu acho que colocar a Mística ali com dúvidas do que ela ia fazer ou não, e o Magneto virando badass e vou matar todo mundo e não vai ter Copa e tal, eu acho que é o que bota o filme pra correr mesmo. Eu gosto muito do Fassbender como Magneto, eu acho ele muito badass. E aí eu acho que foi o que deu um up nessa parte do passado. Também muito bem o cenário, né? As roupas dos anos 70 estão todas muito legais, tudo bem, muito bem ambientalizado. Aquela hora que aparece a câmera filmando, como uma câmera mesmo daquela época, achei que foi muito legal. E, bom, é isso. Eu gostei da relação do passado. Achei que o Singer não me deixou triste nesse momento, colocou o Wolverine no seu devido lugar, focou no passado, Magneto sendo Magneto, o Xavier como central com Magneto e a Mística, a Mística sendo Mística, e naquele momento eu vou matar, não vou matar, e os golpes dela sensacionais, acho que as cenas de luta dela foram muito boas como Mística. ela pegando, tomando a frente lá no Vietnã e pegando todo mundo e tô agindo por conta própria agora, achei muito legal. É, o Singer bota esse padrão, né? Ele bota a Mística lutando sempre parece que ela é meia largato, assim. É, a própria, meio contorcionista, né? Jennifer Lawrence disse, perguntaram pra ela se era diferente o que ela tinha que aprender entre o não, né, os Jogos Vorazes. Ele perguntaram se é a luta dos Jogos Vorazes daqui, ela falou que é bem diferente, porque na outra era uma luta corporal, assim, digamos, e que nessa ela tinha que se mover como uma cobra. Então que é bem essa questão mesmo reptiliana, né? Só rapidamente, assim, complementando, porque a minha opinião acho que mais ou menos segue a mesma linha do Leonardo, quando ele tocou naquele ponto de terem abandonado completamente a sequência do First Class. É porque, assim, acho que alguém pontuou muito bem isso. Pra mim, a Cami, até a Cami também vai concordar comigo, porque ela foi o que ela disse, né? Também. Ela queria trabalhar mais o First Class, então poderia ter continuado uma história adiante, uma história seguindo em frente do First Class. Mas, obviamente, desde o começo, até quando tava o Matthew Van Hal na direção, né, e junto, escrevendo junto com o Simon lá o roteiro, tinha essa proposta de fazer uma ligação com o futuro. Então, seria isso, tanto que se comentava até um burburinho de que teria um Cable, e pra alguns existe um easter egg do Cable também na história, a gente fala daqui a pouco sobre isso. Mas eu senti que, na verdade, quando o Singer entrou na jogada, o que aconteceu foi exatamente o que eu ouvi em alguns comentários falando. Ele praticamente usou o que tinha em First Class, mas nem se preocupou de dar uma continuidade, pra consertar o que ele achava que tinha dado errado na trilogia anterior. Ele e o roteirista, que eu acho que é Simon Kinberg, alguma coisa assim, né? Que ele mesmo falou que queria se retratar e muito do que ele fez em, pelo menos, o Last Stand. Tanto que os dois, quando estavam escrevendo o roteiro, já pensavam em fazer aquela cena final com o retorno de alguns personagens. Então, eu acho que, assim, depreciamento de uma história que estava sendo, pelo menos pra mim, né? Que curtia muito mais o que estava sendo feito em First Class e tivesse abandonado de vez a original, que eu não gosto do que foi feito, eu preferia que tivesse, sabe, valorizado muito mais. Teve, claro, muito mais cena dos anos 70. Focou mais em alguns personagens. Mas eu não gosto, por exemplo, do Singer. Vocês falaram que ele foca a narrativa em 5 personagens e o resto dos mutantes são coadjuvantes. Mas isso é uma coisa que o Singer faz. Se você olhar direitinho, o First Class, o Matthew Van Hal, ele é um bom roteirista de X-Men porque ele conseguiu trabalhar vários personagens ao mesmo tempo, dando caracterização a eles e trabalhando nem sendo X-Men ainda, porque aqueles personagens não eram X-Men ainda, mas eles tinham muito mais de X-Men do que tinha, por exemplo, nas cenas do passado nesse filme. O que compensou de eu ver um pouco de X-Men nesse filme do Days of Future Past é as cenas do futuro, que ali eu via um X-Men funcionando, apesar de quase não ter caracterização de personagem. Mas, por exemplo, no passado ele preferiu descartar muitos personagens. Ele resolveu até matar, não precisava ter matado. E, por exemplo, a Mística poderia ter um apoio ali. Ela libertou mutantes lá do exército e, sei lá, tchau, não, tudo bem. Ele não consegue trabalhar com muito mutante, então ele nem quis criar uma irmandade de mutantes da Mística, que era uma coisa que até que tem na história original e não degradaria em nada o filme. Seria até bom. E, mais uma vez, como ele falou, acho que muita gente que diz, ah, mas isso é normal ter num filme de X-Men, né? Ter a relação, valorizar muito mais o Xavier e o Magneto. Mas, sabe, se tornou mais uma vez aquele momento em que o Magneto dá aquela virada de roteiro, ele usa um plano do humano pra o plano humano ser o plano dele e ele atacar mais uma vez a humanidade. Quer dizer, tudo bem, o filme fechado, ele é ótimo, mas há de se concordar de que as formas de roteiro são um pouco repetitivas, pelo menos pra mim é. Mas, mesmo assim, pra mim o filme é excelente, assim, acho que o melhor da franquia. Ele encaminhou pro lado certo, mas eu preferia que o Matthew Van Hal reassumisse tudo e continuasse a história daí pra frente. Eu confio muito mais nele como diretor do que com o Singer. Pode ser também, eu concordo, que eu possa estar sendo com, sei lá, com uma impressão do que ele tem a ver. E aí eu não concordo mais. Mas pra mim, é o que eu falo. Eu, talvez ponderando, eu talvez prefira se fosse esse X-Men Dias do Futuro Esquecido, mas não acho que fica tão atrás do que foi feito e construído no First Class, não. É, foi o que eu falei. Pra mim, se fosse continuasse como reboot First Class e continuasse daquilo, eu não ia me importar. Não fazia e as pessoas se interpretam muito mal quando eu falo isso e entendem errado. Mas façam um exercício de imaginação como é que seria uma continuação de realmente direta, sem estar com um problema sério, que praticamente esse filme quis fazer isso, né? De consertar o que foi mal feito. É, não, assim, eu acho que a continuação direta First Class, assim como vocês desejam e tal, como a maioria deseja, vai ser o próximo filme, o Apocalipse, né? X-Men Apocalipse. Eu espero, né? Eu acho que só vai ser se o diretor antigo voltar. Se for o Singer, eu duvido muito. Não, até posso concordar, assim, realmente, que ele trabalhou 5 personagens ao invés de trabalhar todos, como aconteceu no First Class. Porém, eu vi esse filme mais como uma continuação, assim, é como os dois filmes. O filme passado era assim, eu vi dessa forma, forma como continuação do First Class. E as cenas do futuro era mais uma... Ele fez assim, ao invés de dar um reboot, igual fizeram com Homem-Aranha, eles não vieram fazer igual a Marvel faz. Fizeram um retcon enorme. Na verdade, o filme é um enorme retcon. A tentativa, Cabral, o que eu acho é o seguinte: eles não quis abandonar a trilogia original e fizeram mais ou menos o que o Star Trek fez. Ele conseguiu colocar a fase antiga do Star Trek junto com a nova, tendo todas de realidade diferente, mas ao mesmo tempo coexistindo. É. Então ele tentou fazer isso, mas sabe qual é a diferença, né? É J.J. Abrams com Bryan Singer, né? Não dá pra comparar. Olha, não sei, não. J.J. andou caindo no meu conceito. É, tudo bem. Não vou discutir outro diretor aqui. Bring the X-Men together. Tentem não falar das mesmas cenas ou dos mesmos personagens ou de coisa assim. Vamos falar assim pra cada um e qual foi o personagem que foi mais marcante, a atuação mais marcante. A cena que foi mais marcante no filme, que chamou mais atenção. E se quiserem falar de algum easter egg dos quadrinhos, algum apontamento aí, falem. Cada um. A cena de luta do futuro e a própria caracterização do futuro distópico, gostei. Assim, foi o que eu achei melhor. Algum easter egg aí? Bom, de easter egg mesmo, só que o Homem de Gelo mudou de casal lá na realidade do Wolverine. Acho aí... É, mas ele era um triângulo amoroso em The Last Stand, né? Em a última... É. O X-Men, o conjunto final. Posso falar? Fala aí. É que eu só sei um, se alguém falar, não vou saber. Fala. Ah. Bom, a atuação, eu gosto muito do Fassbender Badass de Magneto. Achei ele fodástico. E não posso deixar de citar o James, querido, né? Mas porque agora, eu né, gostava... Ser... Não, você, mentira! Se eu tivesse conhecido o James McAvoy, eu tava não. falando... Tá de querer um magelo em graça aí pra ir. Não. Eu já gostava muito dele como ator. Acontece que depois eu vi que ele é sensacional como pessoa, né? Você vai ouvir esse podcast e vai saber que você gosta muito dele. Não. Mas eu, sério, eu acho ele um puta ator. Ele tá ganhando vários prêmios, inclusive, lá nos Estados Unidos. Eu achei que ele deu uma dramaticidade pro Xavier muito boa. E o Fassbender, como na hora que o Magneto fica mal, é aquele vilão sensacional. E o easter egg, que é o único que eu lembro agora. E a cena também, né? Tá. É, a cena que eu achei mais marcante, embora vocês tenham até, alguns não tenham gostado, do encontro do Xavier, que pra mim foi uma cena muito bonita, muito emotiva. Vocês também... eu falei que eu tava passando por coisas parecidas que o Xavier tá falando comigo. Achei muito interessante essa cena e pra mim foi crucial pra cena. E também a cena final na escolha, naquele momento, naquela despedida, né? De Xavier deixar o Magneto embora, a Mística decidir se não ia matar. São as duas cenas pra mim mais, se eu tivesse que escolher duas, mais importantes. E do easter egg, que acho que é um dos únicos que eu lembro, que é tanto nas primeiras cenas, né? Ali naquele meio da guerra, achando aquele X, quanto na escola onde Wolverine acorda, aquele menino de franja branca, que não sabemos se é Nate Grey, Cable ou whatever. Nate Grey. Depois tinham me falado que tinha uma cicatriz, depois eu olhei bem, mas não tem cicatriz nenhuma, o olho dele é normal. Tinha outros mutantes que tinham o M do Bishop, né? É. Naquele momento, não. Mas esse menino, ele aparece tanto no futuro de guerra, quanto no futuro normal, né? O Paulo pegou essa referência, Paulo? Não. Se eu tivesse, eu teria comentado. O Nate Grey apareceu no filme. Ainda bem que ele falou antes, mas eu sabia essa. O único fã do Nate Grey está aqui presente da sala. Eu também sou. Vai, Paulo. Vocês não viram isso? Como assim? Eu vi, mas você falou antes. Então eu vou falar rapidamente que eu vi várias cenas primeiro. A cena do Mercúrio, foda-se. Mercúrio, eu mordi a língua. Eu quando os que reclamou, a Fox tá que nem a criança. Ai, bota Mercúrio. Só porque a Marvel também botou. Mordi a língua, que foi foda. Foi foda pra caralho. Foi melhor que a cena do Noturno. Foi o auge. O Magneto não vai ter a Copa, foi muito foda também. Gostei pra caralho. Exagerado pra caralho, vai ter a Copa, achei muito foda. A cena do Xavier que a me falou, não vou repetir, mas eu achei foda pra caralho, então eu tô repetindo foda. Eu achei muito foda os dois Xavier se encontrando. A mensagem de força é importante pra cacete. Foda-se, eu não gosto. E por fim, a cena. O Bishop Negão. Como é que eu falei do Bishop Negão, caralho? Muito foda aquele negão. Ficou foda pra caralho, ficou negrode mesmo. Mas não era você que tava interpretando ele? Né? Ô Cabral, você vai agora fazer finalmente um cosplay baseado naquele personagem? Né? Posso pensar no assunto. Se eu vou promover meu livro Ritos de Passagem, eu posso pensar no assunto, eu faço. Mas, então, tá bom. E finalmente, a cena final, vocês vão achar que é clichê, pegas e tal, não sei o quê, mas eu achei a cena final lá, do passado lá, esse final feliz e tal, eu achei muito bonito, porque achei que foi uma despedida do elenco original, né, dos filmes, que não vão aparecer nunca mais. entendeu? Inclusive, quando o Wolverine apareceu lá, assim, eu gostei muito da Tempestade, apesar de eu não gostar da Halle Berry, eu gostei muito dela vestida de branco, eu gosto de preto vestido de branco, acho muito bonito, adorei ela. Então, assim, sério, no cinema, quando o Wolverine encontrou a Jean Grey de costas, foi uma comoção no cinema. Todo mundo assim, nossa, é, todo mundo, caramba, né? Sério, todo mundo, achei muito bonito. E aí o Ciclope lá aparecendo lá, meu irmão, tá pensando o quê? Achei muito foda. Aí todo mundo fez, puta merda. eu não fiz, não. Eu sei, Léo, você é o único que levantou da cadeira e fez yes. Não, mas... Eu falei, é a vitória do verdadeiro amor, eu falei. Cara, tem que lembrar do bom. Foi o primeiro filme do Bryan Singer que aquele cara não fez papel de corno assumido. Então, eu vou começar com as referências, duas que eu achei mais legal. A primeira, o Mercúrio falando que a mãe dele costumava sair com cara de metais, né? Que então, já deixa entender que pode ser que ele seja filho mesmo do Magneto, o que é muito bacana. E a segunda é que há uma homenagem à Atração Fatal, às avessas, no momento em que o Wolverine está sendo arregaçado pelo Magneto lá dentro do estádio. Isso, eu notei isso. Aí um monte de metal começa a envolvê-lo. Parece, lembra muito a cena de Atrações Fatais, embora seja adamantium saindo do corpo do Wolverine em Atrações Fatal, visualmente fica muito parecida a cena, então eu achei que foi uma homenagenzinha ali de leve. Esses são os dois easter eggs bacanas. É legal que somos casais formados, né? Então tenta dar um final pro triângulo amoroso, então a vampira aparece. Eu nem lembro agora qual seria a mesma cena que cortaram da vampira, eu não lembro qual que seria. Ela seria, não, ela seria uma cena do futuro naquela luta, eu acho que ela morria, ela alguma coisa desse tipo. Sim, ela tava, mas cortaram a cena dela. E eu acho que ela morreria provavelmente, talvez, logo na Rússia, no primeiro, com uma primeira baixa de guerra ali naquele momento, não sei. Não tem como a gente saber. Merda, ou não. Leonardo, ela tá com os poderes, né? Todo mundo que mais volta os poderes, que nem o Magneto voltou, então acho que todo mundo ele deve ter voltado. É, pode ser. É mesmo, o Magneto mexeu a pista. É verdade. Mexeu ou não mexeu? Agora a gente sabe, gente, ele mexeu a pista. Voltando aí, eu achei legal então, a questão dos casais formados, então colocar ali o Colossus e a Kitty, não tava em nenhum momento indicando que seriam casais, mas foi uma boa homenagem colocá-los ali lado a lado naquela aula, então acho isso legal. Foi muito bom, porque tanto a Funk Jensen, o James Marsden, eu esqueci o nome agora de quem faz o Fera, no X-Men Conflito Final, eles guardaram bem o segredo e não divulgaram em nenhum lugar que eles voltariam ali, e isso ajudou a não espoliar o final, então foi legal de terem aparecido novamente, então disso eu gostei. Poderia ter colocado ali naquela cena também, aparecer de relance, ou o Noturno, ou o Anjo também, outros personagens que ficaram nos filmes anteriores, não seria nada mal poderia ter ficado ali. Eu fico com uma pergunta, a cena mais legal, eu gosto muito daquela cena final, então, do Magneto e o Xavier se cumprimentando quando estão prestes a morrer no futuro, e todo o embate ali no passado, e o discurso do Xavier pro Magneto, eu achei muito bacana essa parte. Eu gostei muito da cena do Mercúrio, principalmente a parada de cena, começar a tocar a música clássica, ele começar a correr e se divertir naquele meio, achei realmente muito bacana. Eu acho que a cena, ela o Cabral, todo mundo, não só o Cabral, comparando com a cena do Noturno, acho que as duas são bastante diferentes. Essa aí tenta dar um tom humorístico maior do que aquela, então... É, a do Noturno foi uma cena de ação por completo, e você não sabe... Até você ver acontecer, você não sabe o que era ali, né? A do Noturno eu compararia com a cena inicial do filme agora, que é frenética no futuro, e o filme interagindo e tudo mais, tudo. Só que lá é uma interação de um homem só, né? Que faz o Mercúrio, ele assim, tem uma personalidade totalmente diferente do Mercúrio dos quadrinhos. Eles criaram... Ele é muito mais carismático que o Mercúrio era, ele é brincalhão, sabe? Ele fazia com aqueles pequenos espiões, que ele era o vilão do filme e tal. O Leonardo, parece que, se eu não me engano, essa música aí, Eu Fui Atrás, ela é uma música dos anos 60. Aí é legal o nome dela, é alguma coisa do tipo, se eu conseguisse colocar o tempo em uma bolsa, uma coisa assim. Ah, legal. A edição daquela cena foi sensacional, eu achei ela até meio pastelão mesmo, que a gente tava comentando. Mas a gente esqueci, né, de mencionar que o Mercúrio foi uma das coisas que eu gostei no passado também. Mas aquela cena, a edição e os efeitos dela foi sensacional. Eu concordo com o Cabral quando a questão... Eu também tava muito reticente com o Mercúrio. Pra mim era coisa de invejinha do Singer e fez bastante sentido. Ficou bacana. Ainda que seja... Mas você sabe que dizem que originalmente no lá era o Noturno, né? Originalmente, mas ainda que ele tenha mudado por causa disso, fez muito sentido e ficou muito melhor uma fuga daquele jeito do que o teleporte, que seria algo muito mais fácil, uma saída mais rápida, que ela ficou muito, muito bem bolada ali, deu um alívio cômico bacana também para uma cena de resgate. É, quanto às interpretações, eu acho que a galera do passado mandou, já tinha mandado muito bem em First Class. O Nick Holt nem tanto assim, que faz o Fera, mas tanto o Hugh Jackman agora no passado, se juntando ao McAvoy, ao Fassbender, a Lawrence, tudo, eu acho que e o Peter Dinklage, que eu acho que ele poderia ter tido mais tempo de cena, porque ele não foi efetivamente um grande vilão assim na história, tudo, porque o vilão é claro, seria o Sentinelas assim mesmo, mas mesmo assim eu gostei de tomar as interpretações no passado do que as interpretações no futuro, que foram menores, era muito mais gente pra aparecer, mas é a cena que me marca também, que é aquela que eu já tinha falado de quando o McLean tira da barriga o destroço de metal lá, tudo, ali ele prova, porque ele é fodão mesmo, ele não precisa de um filme inteiro pra poder provar o quanto ele é bom. O Patrick Stewart, eu acho que ele é muito apático, sabe, que o Xavier também é um personagem meio apático, mas é entre ele e o McAvoy, eu acho que o McAvoy traz uma carga dramática muito maior. Porque... Cara, aquela cena de introdução do McAvoy na mansão, né? Com aquela voz sombria, descendo as escadas, praticamente um fantasma. Aquilo ali mostra como o cara é fodão, velho. É sensacional. Você sabe ele como parecia, ele falou? Ó, quando ele entrou, ele parecia a voz do Patrick Stewart no começo. Depois ele deu uma amenizada. Você sabe como ele falou que ele escolheu o jeito de pôr a mão assim na cabeça? Ele falou que, do jeito quando ele vai usar o poder. Porque quando ele viu a cena do Patrick, era tipo muito tempo dele... Aí ele faz a cara assim, olhando pro nada. Eu acho que isso não era muito dinâmico. Eu resolvi botar o dedo na minha testa. Bom, vocês falaram de todos aí. Eu queria citar um nome que passou desapercebido até agora. E que pra mim, assim, o cara já mostrou que é fodástico. É, no seriado que ele faz pra TV. Que é o Peter Dinklage. Que, assim, teve uma alteração completa na estrutura física do personagem, né? Do Bolívar Trask. Inclusive porque ele já apareceu no X-Men Último Confronto, o Confronto Final. Como outra fisionomia, inclusive, totalmente diferente dos quadrinhos. Mas ele, assim, dentro da pouca participação dele, você mostra que ele trabalhou muito bem o personagem e tal. É só achei meio fraco, digamos assim, a maneira que ele solução de roteiro pra que a história corresse, né? Parecia que só porque ele era anãozinho, abria um buraco e toda vez que precisavam falar mal de mutantes, ele surgia, né? Tava na sala oval da Casa Branca, não sei porque um empreendedor tava lá e ele aparecia. Olha, eu tenho uma solução pra você, presidente. Então ele tava sempre surgindo de lá, mas assim, pra mim, digamos assim, participou pontual, mas muito bem, fez o papel muito bem. E assim, de cenas marcantes, eu gostei muito das cenas do futuro. Mas tem que se perceber que aquela cena do Magneto, né, até da maneira que ela foi construída, pra ele levantar o estádio, eu nem falo da parte mais final, mas pra ele levantar o estádio, foi uma coisa assim, que acho que é todo filme de quadrinhos agora, tá querendo mostrar o quão poderosos os personagens conseguem ser, né, ou as cenas conseguem ser mirabolantes. E essa aí, tipo, isolar a Casa Branca dentro de um estádio foi espetacular. You're afraid, I remember. Último bloco aqui, a gente vai falar agora sobre... Pode falar sobre a cena final, né? Assim que se desenrola tudo. A tal famigerada cena pós-crédito, que já foi spoileada porque já falavam antecipadamente qual seria o novo filme dos X-Men. E aí vocês falam um pouquinho do que vocês esperam da franquia, né? Já foi anunciado o filme da X-Force, X-Men Apocalipse... E por aí vai. Eu não gostei muito da cena final, sinceramente. Quando ele acorda na escola. Eu achei um pouco... Sei lá, brega. Não sei. Não sei se é porque eu gosto mais dos eventos com o elenco de First Class do que com o elenco antigo. E não me pegou do jeito que o Cabral tava assim, emocionado. Mas não me pegou na emoção, não. Pra mim foi, tipo assim, normal. Não achei necessária a presença da Jean Grey, do Ciclope. Pra mim foi completamente... Pra galera ficar feliz, pra eles mostrarem que eles apagaram os eventos. Praticamente foi pra apagar o X-Men 3. É, foi pra apagar, foi pra apagar. Tinha que ter essa cena. Pra mim, eu gostaria de uma cena um pouco mais impactante do que essa. Uma cena, não sei, não foi a cena que eu mais gostasse. Talvez ficou muito flashback pra mim da outra franquia, que me desagradou um pouco. Da cena pós-crédito, enfim, eu achei legal, bem colocada. Não sei muito o que esperar, não sei muito o que esperar, porque não sei como, não faço a menor ideia se já saiu alguma notícia, eu não sei, mas nada, de como nada, né? Não faço a menor ideia de como eles pretendem fazer, se eles vão fazer outra realidade alternativa, se eles vão fazer só ele como um vilão mesmo, Apocalipse, se vai ser um vilão, mas que não vai ter um futuro alternativo, se eles vão fazer de novo alguma coisa com futuro e passado mudando, se eles vão conseguir se manter. Pra não ser só cisma minha, vocês acharam os efeitos especiais daquela pirâmide balançando pra lá e pra cá, estranhos? É bem pior do que o resto do filme, né? Pois é, achei um negócio tão esquisito aquilo ali que eu fiquei preocupado. Não por isso. Eu fico preocupado mais com o enredo e com como eles vão mexer nisso. Ainda não tenho tanta fé na Fox, assim, pra estar completamente tranquila com o que vai vir pelo futuro. Espero que eles não estraguem o que continua ainda num bom caminho, que é, pra mim, o que continua First Class. Assim, eu gostei muito daquele final lá que a Cammy não gostou, mas porque é uma boa você querer fazer e mostrar um final feliz pra franquia anterior, já que aqueles atores não vão mais voltar. Mesmo que seja por 5 segundos, não custava nada mostrar que realmente ele acabou, tiveram um final feliz e tudo mais. E se for levar em conta o final do X-Men 3, foi horrível pra todo mundo. Ah, eu gostei do Fera aparecendo, eu achei legal essa, porque ele falou que ia mudar e tal, isso eu achei legal. Pois é, assim, eu gostei disso daí e tudo mais. Até foi engraçado, porque eu não me lembro quem foi que comentou, que da forma como terminou esse filme, era como se o Xavier na trilogia anterior soubesse o tempo todo da história, mas tava esperando o Wolverine se lembrar. Sim, sim. Ficou bem claro isso. Pois é. Não, pra mim não foi isso não. Pra mim ele viu na mente do Wolverine naquele momento. Não, mas ele com certeza já conhecia o Wolverine. E sabia que o Wolverine tinha viajado no tempo. Então ele podia ter contado pro Wolverine. Melhor não contar nada, porque senão vai que não dá certo o nosso plano, né? Exatamente. Pois é, tipo, isso daí tudo bem que isso aí foi um plágio do Cavaleiro do Zodíaco, quando o Shiryu... Ah, meu Deus, você se aproveitou, filha da puta, pra falar pro Cavaleiro do Zodíaco. Voltou no tempo pra falar com o mestre dele no passado, mas enfim, só voltando aqui pra falar mesmo. Assim, eu gostei mesmo do final, agora só tem que ver como é que vai ser mesmo as continuações, porque esse final meio que amarra um pouco as opções do futuro. Por exemplo, você não pode botar mesmo nos anos 80, se aparecer Jean, Ciclope, Tempestade, por aí vai, eles vão ter que ser crianças ideia, adolescentes. Claro. Ainda assim, vão ter que ser crianças adolescentes muito ainda, muito... Não, viu? A atriz que a tá Jean, Jean 86... tá quase 50 anos, meu velho. Não, foi não, mas pois é que a Jean Grey no X-Men 3, e na 86 ela tinha o quê? Uns 10 anos. Aí a história tem que se passar o quê? Em 90, pra ela ter pelo menos uns 15, Ah, mas aquele 16. Passado apagou, Paulo. O passado mudou até a data de nascimento deles? Sim. Ah, mudou. É, mudou, já era, mudou. Eu acho que eles apagaram tudo ali. Pois é, então a única coisa que eles vão ter que se preocupar é depois, num futuro, dar um jeito de colocar Adamante no Wolverine. Porque o resto... É isso que deixa pra mística, mas... É, pois é. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, que eu achei interessante que eles apagaram, mas que aquela cena da memória do Wolverine, dele subindo da água naquele negócio de ferro, continua, mas agora é outra coisa, né? Ele sendo tirado da água ali, que era uma cena que ele lembrava do Arma X. Então aquela coisa da memória dele, que continua a mesma memória parecida, mas que mudou a ocasião. Agora, por que diabos a Mística tava interessada em salvar o Wolverine? Assim, é, isso também foi aberto, né? Eu acho que, gente, isso vai... Eu ia comentar isso. Eu acho que isso vai ter efeito no próximo... Não foi gratuito, é misterioso, mas não foi gratuito. Deve ter efeito no próximo filme. Eu fiquei pensando que pode... O Apocalipse devolveu o Adamantio pro Wolverine antes da Saga dos Doze, quando transformou num cavaleiro. Pode ser que o Singer esteja pensando em alguma coisa assim, pra quando a saga se passar na década de 80, lá o Wolverine ganhar o Adamantio por via do Apocalipse. Isso não explica a Mística, mas explica o Wolverine estar sem Adamantium agora e poder recuperar no próximo filme. E vai colocar o Romulus, cara. Nossa, não. Vai, Fábio. Então, assim, eu não tô com muito temor, não. Também não tô super relaxado e tal. Ah, eu sei lá, quando vier o filme veio. Eu acho que, pra mim tá bem claro que... Eu gosto da cena final mesmo, a cena final com o Kid. Aquela cena final, final feliz, bonitinho, apesar de ser brega. Porque é despedida mesmo do elenco original, entendeu? Eles não vão aparecer mais, assim. Eu acho, nunca mais vão aparecer. E eu acho que agora é a continuação do First Class mesmo, entendeu? Eles vão botar... Deve aparecer sim, um Ciclope de Inglês e Tempestade, mas com outros atores, entendeu? E bem mais jovens, adolescentes, quase crianças, entendeu? Eu acho que um pouquinho mais novos que o Fera mesmo, porque o Nick Rhodes deve continuar, ele também é aluno original, pelo que deu a entender em X-Men 3, então um pouquinho mais jovem só ali, eu acho que vão ser isso mesmo. Um pouquinho mais jovem, o Fera vai estar com 40 anos já no próximo X-Men. É, tem isso. É o que é mesmo. Não, mas dentro da franquia, o Fera já era bem velho no próprio X-Men 3, né? Comparado aos outros. Então, fazer com a pegada Evolution, né? Do Wolverine ser mais velho mesmo. Só tem a impressão de você novinha, mas o Fera também é mais velho. Igual aquele desenho lá que eu detesto, que todo mundo adora. Detesto o desenho X-Men Evolution. Né? A gente não leva muito em conta o que a gente achou de fazer uma comparação dos quadrinhos com o filme, né? A gente tem que botar na cabeça, a grande verdade é essa, que vai desvincular. Os X-Men da Fox não são os X-Men da editora Marvel. Tem que cair na real e vai ser isso, acabou. O quarteto da Fox já simboliza que a gente vai ter que perder todos os laços afetivos ou de reconhecimento com os quadrinhos. Tem mais uma coisa. Vocês falaram que apagou o X-Men 3 e Wolverine Origins. Eu entendi. Apagou tudo. Tudo. Agora X-Men 1. Não faz sentido mais X-Men 1 acontecer, mesmo que o Magneto tenha ido embora. Presta atenção, o Magneto, quando foi embora, isso eu não sei se alguém percebeu. Ele olhou pro capacete, olhou pro Xavier, falou que o Xavier foi embora sem o capacete. Ele deixou o capacete lá. Não, tá. Outra coisa, a própria mística do X-Men 1, ela não pode corroborar com o que foi feito até agora. Não, mudou tudo. Mudou tudo. Na verdade, era uma coisa que quando assisti o X-Men First Class, não fazia sentido o Magneto ter aquele nível de overpower que ele tava no filme na década de 60. E nos anos 2000, que é quando se passa o primeiro X-Men, ninguém nunca tem ouvido falar dele. Exatamente, né? Aparece do nada, né? Agora, a cena final, assim, infelizmente, quando esse pessoal tem ejaculação precoce, não conseguiu segurar a porra do nome do filme, então perdeu a graça um pouco a cena final. Mas mesmo assim eu achei foda, né? Porque tava lá aquele monte lá de... Ei, sábado! O filme, entendeu? Porque perdeu um pouco do impacto. Eu achei, entendeu? Também. Eu prefiro sempre quando eu não tô sabendo. Mas o Singer falou já antes, então... Já falou? Ele mesmo estragou tudo. Ele tem que segurar as pontas da franquia pra mostrar que ele tá evoluindo também. Não é só a Marvel, não. Mas mesmo tendo perdido impacto, eu gostei muito da cena final. Gostei muito. Ei, sábado! A coisa da pirâmide ficou esquisita, mas eu gostei muito, assim. Mostrou que o cara é overpower logo de cara. Achei engraçado, assim, que eles optaram por um apocalipse meio andrógeno, né? Meio, sei lá... Ele tava jovem ali, né? É tava uma jovem. Mulher fazendo o papel. Não, é um ator, se não me engano. Parece uma mulher. O nosso meio andrógeno, sei lá. Só não gostei porque o cara não é negroide, caralho. Ele é azul, egípcio, cara. Não interessa, mano. Mas não tinha que ter traço europeu, caralho. Ixi, cara, é egípcio. Bom, tudo bem. Bom, eu acho... Eu vou começar pela cena pós-crédito. Eu acho que ela é quase como se fosse um easter egg, porque quem não conhece... Viajou total. Viajou mais ainda do que a do Thanos de Vingadores. Então é legal. Foi. Não, assim, tipo, porque o Apocalipse era aparecendo nos desenhos animados, tanto no Clatum como no Evolution. Sim, o Thanos não tinha, só quem viu o videogame. Tá. É que eu tô falando pra pessoas normais, que são pessoas que nem assistiu o desenho assistiram. Então, todo mundo aqui é anormal aqui nesse podcast. Todo mundo. Nós estamos os X-Men, né? Somos aberrações, terminou a piada. A maioria dos amigos da minha idade, por mais que não leiam o gibi, assistindo o desenho. Não, tudo bem. Mas eles podem. Às vezes eles não sabem nem o nome em Sabanur, não fizeram a referência ali, porque não tem nada aqui com o Apocalipse mesmo. Algumas fontes. Então, isso. Eu achei legal aparecer os quatro cavaleiros ao fundo, lá tudo. Eu achei bacana, mas eu até a Angélica ela sabia, ela percebeu que era o Apocalipse, tudo, mas assim, minha namorada. Mas aí, atrás da gente, o menininho perguntou pro pai dele. Pai, eu não entendi, assim que acabou. E o pai também não soube explicar, porque provavelmente ele não sabia quem é Apocalipse, não sabia de nada. E eu achei realmente essa cena era totalmente desconexa com o resto do filme. É claro, é pra lançar o próximo filme, é ótimo e tal. Mas não deixando. Eu acho que pra quem não tá entendendo nada, ficou. Tipo, pra quem não percebeu, acabou ficando muito uma cena, tipo, what a fuck. Mas o pós-crédito geralmente tem sido isso, Ben. O Nome de Ferro você vê um martelo perdido que ninguém sabia quem era Thor. Thor tem um apelo totalmente, sabe, diferente, é uma coisa assim tudo, mas não, eu não tô reclamando, só tô falando que ficou essa questão no ar. Quanto a cena final do Wolverine acordando lá, eu achei que foi realmente uma homenagem bacana. Eu senti, como eu falei, poderia ter parecido Noturno ali de relance, o Anjo, outros personagens que apareceram dos últimos filmes, mas ficou muito legal. E quanto ao que eu espero pro futuro, tem esse Cable aí, pode não ter sido mesmo, como tem uma história envolvendo Apocalipse, Cable tem tudo a ver com isso, e aí já poderia ser a ponte até pro filme mesmo da X-Force ser lançado depois do filme X-Men Apocalipse, trabalhando um outro, já que a questão deu certo trabalhar em futuro distópico, linhas de tempo alternativas, pode ser que seja o que estava faltando para isso. É pro filme mesmo de X-Men Apocalipse, além do que eu falei da questão do Wolverine do Adamantium, tem que ver como é que vai ficar mesmo a própria Mística, ainda deve continuar com um papel importante, não sei se a Jennifer Lawrence continuaria na franquia. Eu acho que a Mística, ela já deu, ela foi muito importante, mas eu acho que ela já deu o que tinha que dar já nesses filmes, não literalmente. É isso, rapaz, deixa ela dar o que ela quiser. Esgotou já o personagem, já é muito mais do que a Mística é mesmo pros quadrinhos, talvez, vamos dizer assim, porque ela tá sendo uma vilã nível Magneto, vamos dizer assim, depois desse filme agora. Ela uma menina não, mas uma personagem, uma antagonista, uma personagem de importância já nível Magneto, e tem muito vilão, muita coisa pra explorar. Senhor Sinistro, o próprio Apocalipse, tem muita coisa legal que poderia ser explorada mais pra frente aí. Eu acho que, em colocando a Tempestade, Ciclope e Jean mais jovens nesse filme, eu gostaria que o Mercúrio continuasse, porque ele tá vivo naquele passado, tudo certo com ele. Ele já tá confirmado. Ele e o Gambit novo já estão confirmados. Sim, e o Destrutor tem que ver como se ele vai continuar e se ele vai ter alguma relação com o Ciclope nessa história aí, porque pode ser que ele seja o irmão mais velho do Ciclope. Vamos ver o que acontece nisso. Se vai mostrar algum vínculo, se ele vai continuar mesmo, porque ele também é um que continua vivo e tudo mais. Ele já tem idade pra ser pai do Ciclope daqui a pouco. Pela questão da idade, até que poderia mesmo, porque já que ele vai estar com uns 30 anos, 30 e poucos, no próximo filme, 35, vamos dizer que ele já tivesse 17 no primeiro, e eu vou aumentando quase 10 em 10 anos. Eu queria muito que mostrasse o McAvoy perdendo o cabelo e ficando o Xavier mais careca mesmo, assim, tudo. Poderia isso acontecer em algum momento do próximo filme. Fico com uma expectativa aí também pra que isso aconteça. Eu acho muito difícil que o Valve volte, porque o Singer, ele só não rodou a X-Men 3 aquela vez, mesmo por causa de... pelo seu temperamento explosivo, por causa de Superman. Vamos ver se agora ele fica de vez, já que o filme tá dando um retorno de bilheteria esperado. Acho que ele não vai querer largar o osso, não, a não ser que haja um impacto muito grande e na questão do processo dele, que ele vá preso ou coisa do tipo. E como é ele mesmo que anunciou X-Men Apocalipse, deve estar tudo na mão dele mesmo. Acho que não tem nem chance nenhuma dele... Ele vai querer dirigir mesmo e palpitar no roteiro, não é só produtor, não. Então... Lembrando que existe um roteirista de mão pesada agora, eu não vou lembrar o nome do desgraçado agora, mas é Simon alguma coisa, vocês lembram o nome do cara? Simon Peck? Simon Kberg, né? É. Simon Kberg, que garantiu que Mercúrio, estou lendo agora a notícia, estará em Apocalipse. Então, Jesus. o Simon Kberg, apesar de ter escrito X-Men 3, né, entre outros aí das franquias, ele tá com uma mão forte pra não deixar as coisas correrem soltas só no desejo do Singer, né? There is a new enemy out there. You'll need a new weapon for this war. Bom, eu vou dar uma pausa rápida, e dessa vez muito rápida mesmo, pra ouvir a opinião de algumas pessoas que geralmente mandam e-mail pra nosso podcast, e aí a gente passa logo depois pras conclusões. E pra começar aqui, eu estou com o Gabriel Queiroz, que, por sinal, já esteve aqui participando de alguns podcasts com a gente, até inteiros, inclusive, né? Você teve no DSS do Medo, teve mais em algum outro. E no Cisma. Ah, no Cisma. Então, Gabriel, aproveitando, já que você com certeza é um fã dos X-Men, né, um ex-assíduo leitor, vou nem discutir muito. Tua opinião geral sobre o filme. E se puder dividir entre o que você achou das cenas do passado e do futuro, também faz aí. Bom, assim, dos filmes dos X-Men, eu, depois que a Fox fez, eu não vou empolgadaço pra assistir, né? Mas esses três últimos eu saí bem animado com o filme. Eu gostei bastante dos três últimos filmes. Do filme de primeira classe, do Wolverine e agora de do Futuro Esquecido, né? Eu gostei bastante desses três últimos. Assim, do que eu gostei do filme, separando entre o passado e o futuro, eu gostei das cenas de luta do futuro. Eu achei bem mais construído, mais elaborado, o uso dos poderes, eu achei melhor, tanto ali a Blink fazendo os portais, cada um usando, enfrentando o Sentinela, assim, bem um pouco agressivo até, as mortes dos personagens, mesmo achando que não é muito relevante, mas a morte foi, temos, um pouco impactante, dependendo do personagem. Do passado, assim, eu gostei também por causa que tem aquela pegada do questionamento, do Xavier, do Magneto, que sempre violência constante e eu achei bem explorado também. Aí eu gostei de como eles reduziram o elenco no passado para não ficar muito fácil, né? Dizendo que um foi pra guerra e deu uma contextualizada, mais ou menos na época do filme, né? Aí ficou focado só no Xavier, aumentando a depressão dele, no Wolverine ali, e no Magneto e na Mística. Você sabe que um dos maiores questionamentos do filme que o pessoal tem levantado é porque o Bryan Singer tentou conectar tanto o First Class com a trilogia anterior, que é aquele responsável. Muita gente tá levantando questões sobre isso e tal. O que é que você achou disso? Você acha que foi bem feito isso? Você acha que foi uma coisa que foi necessária? Como é que você olhou pra isso? Ah, eu acho que depois do... Cada filme tinha uma questão que levantava, dava diferença em um filme e outro. O primeiro Wolverine lá, ele mostrava a Emma numa idade, aí depois agora o First Class tem ela com outra idade diferente. E pelo menos foi bom que ele tentou, deu uma referência, tentou dar uma amarradinha, mas não precisa que explicar tudo também, que acho que não ia colar no filme, ia ficar chato demais, ficar se amarrando tudo. Tá, e agora você deve ter visto a cena pós-crédito, deve ter visto um monte de já notícias sobre o filme. O que é que você tá esperando agora? Finalmente você acha que a Fox acertou e vai seguir pra ser uma coisa competitiva ao nível do Marvel Studios ou não? Eu acho que agora eles conseguiram pegar o jeito depois. Não sei, mais ou menos do que eu vi, eles cortar, remendar e vai seguir pra frente, né? Aquela trilogia e tudo. Aí, eu só achei a cena final assim, meio nada explicativo, o cena pós-crédito, né? Pra quem conhece o X-Men e tudo, até que sabe o que é, mas lá começou lá em Sabanura. Eu mesmo vi um pessoal reclamando, dizendo que não entendeu aquela cena. Mas eu acho que a maioria do pessoal que vê esses filmes, que não acompanha o quadrinho, não entende nada, né? É. Falou então... Gabriel, obrigado pela sua participação. Vamos agora passar pro próximo. Então, eu tô aqui com o Felipe Gonçalves. É o próximo a falar aqui, deixa a sua opinião. Felipe, você deve ter visto o filme na estreia agora no cinema, nesse final de semana, né? E, bom, dá a sua opinião geral sobre o filme aí. Se possível, tenta dividir o que é que você achou da parte do futuro, o que é que você achou da parte do passado. Bom, vi o filme na estreia, vi o filme legendado. Eu fui com a expectativa bem alta para assistir e a minha expectativa foi atendida. Eu gostei bastante do filme. Eu acho que ele faz assim, um convite muito interessante, porque após o grande sucesso da Marvel, infelizmente alguns fãs acabaram distorcendo as coisas e acabando tirando um pouco do crédito que os filmes dos X-Men tinham, porque eles foram pioneiros na questão dos super-heróis no cinema. Eu acho que esse filme traz para a gente um pouco dessa coisa do exercício da gente saber valorizar também o que a Fox fez, porque a Fox não só errou, ela também teve seus acertos e foi a partir dela que começou o gênero do super-herói no cinema. Em relação à adaptação do filme, eu gostei bastante na questão do enredo, porque ele permaneceu o mesmo da história em quadrinho. Né? Você vai ao passado, tenta evitar um assassinato que vai gerar o futuro distópico. E a mudança ficou mesmo por questões de cronologia, da Kitty Pryde não existir no passado, então mudou um pouco os personagens e o papel deles na trama. Mas pra mim isso aí ficou assim, bem satisfatório. Eu me preocupo mais com o enredo ser igual da história em quadrinho mesmo. No futuro, eu gostei muito das sentinelas, que elas se adaptam, né, puxado do DNA da Mística. Elas realmente se mostraram como uma ameaça muito grande aos mutantes, né, não é aquela coisa mais assim, cartoonizada do desenho, achei que ficou mais assustador assim. Eu gostei muito das cenas de ação, especialmente os poderes da Blink, do Homem de Gelo, que ficaram muito bem representados. No passado, o filme eu acho que já tem um outro foco, né? Mais no desenvolvimento dos personagens, né? E todos eles, assim, pra mim, destruíram nos papéis. O Hugh Jackman, eu costumo até brincar, que ele cada vez que ele vai interpretar o Wolverine, ele me surpreende mais, porque ele melhora, né? Você vê que realmente ele foi um ator que estudou mesmo as histórias em quadrinhos para poder interpretar o personagem. Ele manda muito bem. E, obviamente, o maior destaque para o Magneto, Xavier e Mística, né? A Jennifer Lawrence fez um trabalho também fantástico, né? Fazendo valer aí todo o nome que ela tem. E o Fassbender e o McAvoy foi um repeteco, só que melhorado, do primeira classe, onde eles já foram muito bem. E a relação entre os dois foi excepcional. E a surpresa, né? Que foi o Mercúrio, com a cena fantástica, que pra mim assim, já é quase que um clássico dos filmes de super-heróis. A cena é incrível e ela é hilária, e eu vou ser sincero, eu duvido muito que o filme dos Vingadores consiga fazer algo melhor que isso, mas vamos esperar, né? Você viu que, por exemplo, muita gente tem criticado o que chama de furos de roteiro e por aí vai, né? Que o pessoal, o ponto desse filme, né, ele até é chamado de intersequências, né? Ou seja, uma sequência de um contra o outro. Sim, é tentar conectar os dois timelines, vamos colocar assim, que foram criadas. Você acha que atendeu, ou você acha que as coisas que o pessoal tá chamando de furo não justifica? O que é que você achou? Você acha que cumpriu o papel? Bom, eu acho que cumpriu o papel por causa do seguinte. Quem acompanha os filmes X-Men desde o início sabe que é muito complicado resolver os problemas de cronologia, principalmente por causa do X-Men Primeira Classe, porque ele foi um filme que mudou muita coisa da trilogia original. Dá até a impressão de que ele seria um reboot e que depois a Fox desistiu e resolveu ajeitar. Eu acredito no seguinte, os erros assim mais graves eu acredito que eles conseguiram consertar, entendeu? E como a gente já conhece até nas histórias em quadrinhos, especialmente nos X-Men, esses retcons, essas mudanças acontecem constantemente. Infelizmente isso acabou indo pro cinema, mas acho assim, de maneira geral eles conseguiram resolver sim. E foi essa ideia interessante, né, de fazer um reboot, mas não necessariamente rebootando, utilizando a viagem no tempo para tentar ajeitar a cronologia. Achei que isso foi bem ambicioso e bem legal. Espero que eles não banalizem a viagem no tempo, no futuro, né, querendo zerar toda hora, mas vamos contar com isso aí. As primeiras notícias que tem aí agora é que em Apocalipse, né, o elenco original também deve estar presente de alguma maneira, né? Então, você viu que a viagem do tempo não se encerrou por aí, né? Pelo menos foi... eu acredito que essa volta do elenco é mais como aparições, assim, fazendo uma lembrança do futuro. Eu não vejo muito o elenco voltando para fazer uma participação efetiva. Porque, inclusive, o próprio Bryan Singer falou em reescalar atores para Tempestade, Jean Grey e Ciclope, né? Então, eu tô apostando mais no novo começo mesmo. Então, vamos aproveitar o finalzinho aqui da tua parte, já que eu citei esse X-Men Apocalipse. Fala das tuas perspectivas pro futuro, tanto desse filme, quanto também de outras coisas que anunciaram X-Force. O que é que você acha? Como é que você acha que a Fox tá caminhando aí? Ela finalmente viu que ela tinha que explorar e cuidar bem de todo o universo, Tante? Sim, eu acho que a Fox, ela não deveria prender com a Marvel na questão de fazer os filmes, porque eu fico um pouco incomodado com um tom assim mais engraçado, digamos assim, dos filmes da Marvel, mas eu acho que ela devia prender na questão de News Universo. Eu acho que agora isso vai caminhar bem. Esse filme do Apocalipse eu tô esperando bastante, porque eu acho que o Apocalipse pro cinema pode até render um pouco mais do que o Magneto ou até mesmo o William Stryker. Ele é um vilão assim que nas histórias em quadrinhos fica às vezes meio na sombra, mas eu acho que nos filmes eles vão trabalhar ele bem. E pros outros assim, X-Force eu não tô esperando assim um filme bom, eu espero mais um filme de ação mesmo, pancadaria. E o terceiro, Wolverine, né, um sonho meu como fã do personagem, seria eles abordarem Madripoor, mas eu acho pouco provável. O que falam aí é do velho Logan, né, foi uma piada ali, acredito muito que... Tomara que seja piada mesmo. Dê pra encaixar, né, tem muita coisa do universo. Sim, a Marvel, que a Fox não tem parte disso. Bom, mais alguma coisa antes de encerrar? Não, pra encerrar, só falar que eu gostei muito do final do filme pela questão deles intercalarem o futuro com o passado, que lembrou bastante as histórias em quadrinhos, e aquele momento em que os X-Men sofrem aquela morte brutal, ao mesmo tempo que o Magneto vai fazendo o discurso em defesa da raça mutante. Pra mim aquele momento foi fantástico. Tá, ok. Então, obrigado aí, Felipe, pela tua participação. Ótima participação, por sinal. E vamos partir agora pro próximo aí. E agora, pra fechar, olha só quem apareceu. Um decenauta pra falar sobre filme da Marvel. Mas eu fiquei assustado, porque eu sempre fico com dúvida se o Felipe vai xingar até morrer ou vai xingar até o fim dos dias um filme da Marvel. E olha só, ele ficou surpreso e adorou o filme X-Men Dias de Futuro Esquecido. Porra, cara, eu achei foda, cara. Eu saí do cinema maluco, eu preciso ver de novo esse filme. Você já era fã da franquia? Ah, eu gostava do... Eu gosto do Bryan Singer, eu gosto de qualquer filme que ele faça. Cara, até aquele Superman você gosta? Eu gosto muito do Superman Returns. Então fala aí, quais são os elementos que você vê nesse filme aí que você disse, puta, esse é um filme de super-herói que vale a pena. Conta aí, fala um pouco o que você achou. Cara, eu acho que teve umas duas ou três coisas assim que fizeram desse filme pra mim meu filme favorito da Marvel até agora. A primeira delas é como o Bryan Singer sabe amarrar bem as pontas, assim. Faz um tempo que eu não reassisto os filmes, mas o que eu me lembro é do que tinha ficado em aberto, tinha ficado esquisito, ele conseguiu deixar tudo bem arrumadinho pra poder fazer uma cronologia nova agora, né? A outra coisa é que os atores são ótimos, né? Parece que eles nasceram para aqueles papéis, assim, todos eles foram muito bem. É, em termos de direção, assim, a dramaticidade do filme, o clímax do filme, eu acho que foi tudo muito bem encaixado, sabe? Tudo tinha um sentido para estar ali, não tinha coisa gratuita. Não foi um filme com tantos clichês. Tem alguns clichês do gênero, mas é passável, assim. Eu acho que da Marvel mesmo, independente de ser Marvel Studios, ser Fox, Sony, o caralho, porra, foi o meu favorito. Cara, e você tinha visto já o First Class, que era, digamos assim, entre aspas, o reboot, que foi feito tinha, pelo... Tinha, sim. O que é que você achou, assim, comparando a franquia original com ele? Assim, ele é um pouco superior, né? Eu acho que... eu gosto muito dos X-Men antigos, assim. Eu acho maneiro, aquelas roupas amarelas, o início de tudo e tal. Então eu gostei do First Class por mostrar esse lado, né? O Xavier Malandrius, essas coisas. Agora, se for escolher um cara pra comandar os X-Men até não aguentar mais, é com certeza o Bryan Singer, não tem o que falar. Como a gente falou, eu tava comentando com o Felipe que assim, nossos gostos pra direção mudam um pouco drasticamente. Mas assim, quem é fã do Singer é que nem fã do Nolan, cara. Morre abraçado até morrer. Isso, exatamente. É por aí mesmo. Cara, e aí você viu a cena pós-crédito? Eu sei que você viu porque você foi a primeira pessoa que perguntou pra mim, vem cá, onde eu posso ler pra saber mais sobre o Apocalipse? Exatamente. Eu sabia que o próximo filme ia ser sobre ele, né? Mas eu não sabia que era ele ali, porque eu não conheço. Eu conheço ele do videogame só, sabe? tem também, acho que dos desenhos animados ele aparece bastante, né? Eu não lembro, cara. Eu lembro do videogame que dava umas porradas nele. Bom, e aí? O que é que você ficou de expectativa pra aquele final aí, pro que a Fox tá bolando aí? Tem alguma... Pô, cara, eu torço pra ser um filme épico, assim, uma coisa destruidora, sabe? Fazendo comparação com as devidas proporções, eu espero que o X-Men Apocalipse seja pro X-Men o que o último filme do Batman do Nolan foi pro Batman, sabe? Um negócio exagerado mesmo. Eu não sei, na minha opinião, se isso é bom e eu não sei se isso. Falou, velho. Mais alguma coisa que queira detalhar aí antes de fechar? Ah, Marvel Studios é o caralho. Vai ver filme da Fox. Que é isso? A Felipe aqui tá justamente boicotando. Isso é uma sabotagem. A Fox provou que é muito melhor do que os caras, velho. Ai, ai, ai. Tá bom, velho. Falou. Obrigado aí. Falou. Valeu, cara. I know a guy. He'd be a young man now. He's fascinating. He's a pain in the ass. E aí, chegamos aos nossos momentos finais. Rapidamente, uma visão geral sobre o filme e despedidas e o jabá do... Cabral. O jabá do Fábio Cabral, que, segundo meus poderes mentais, ele vai falar sobre o seu novo livro, ou o seu velho. Começa, Cabral. Eu sei que vocês vão falar que é fanboy, o caralho, foda-se, mas eu gostei muito do filme, achei o melhor filme de X-Men, né? Não vou comparar com... Eu falei que, melhor que Vingadores, melhor... Bom, vou deixar a comparação pra vocês. Eu gostei tanto quanto, dadas as circunstâncias. Inclusive, você tem que considerar as circunstâncias, né? Infelizmente, Marvel Studios, linda, maravilhosa. Não tá na mão da Marvel Studios, tá na Fox. Não vai sair da Fox tão cedo, já era. Tem que aceitar isso. Bola pra frente, dá pra frente. Entendeu? Então, dadas as circunstâncias, o filme ficou muito bom, entendeu? Consertaram mais ou menos as cagadas. O filme não é perfeito, tem um monte de merda. Mas assim como a câmera, eu não vou ficar buscando pelo em ovo. Foda-se, vou me divertir com o filme, me diverti. Fui lá, fui lá com minha namorada lá, que ela não conhece nada de nada de quadrinho. Ela gostou pra caralho, eu gostei pra caralho também. Todo mundo no cinema gostou pra caralho, entendeu? Me deu um monte de ideia pra escrever, um monte de ideia, porque... Vou falar do livro, Rio de Passagem, né? Tem muita influência de X-Men. Tem influência de X-Men pra caralho, né? Enfim, mas eu acabei de soltar um spoiler, porque isso lá no final, vocês vão ver lá, se vocês lerem, então vão perceber. Entendeu? Então, não, tem na pós-crédito do livro do... mas é tipo uma cena pós-crédito. O meu livro tem cena pós-crédito. Tem os quatro capítulos finais, uns quatro capítulos. E depois da capa, viu, gente? Presta atenção. Depois pega a capa, porque é uma máscara mona pro ó muito foda. Então compra meu livro aí, qualquer livraria online, Ritos de Passagem, meu nome é Fábio Cabral com K, né? Procura aí qualquer livraria online aí, ou então me pode mencionar no Facebook, pode curtir a página Ritos de Passagem no Facebook também, e tal, pra trocar uma ideia comigo e tudo mais e tal. E aí é isso, entendeu? Gostei do filme, dado todas as circunstâncias e tal, não sei o quê. Eu não vou ficar chorando que o Marvel Studios faça tudo, não sei o quê. Poderia fazer, adoraria ver X-Men, Vingadores e tal, não sei o quê, adoraria. Mas não é o que vai acontecer no futuro próximo, talvez quando eu estiver bem velho. Então foda-se, então dado circunstância e tal, tá na mão da Fox mesmo. Dessa vez ela acertou, né? Porque, né, não tinha como errar mais do que aquilo, porque X-Men 3 é uma bosta, né? O Origins é uma lixo pior ainda. First Class eu não gostei tanto, não sei o quê, mas agora vendo tudo isso, na verdade eu começo até a gostar do First Class, porque eu tava com uma implicância enorme da Fox, mas agora, pô, eu quero ver um bom filme. Não interessa se é Marvel Studios, se é Sony, se é a puta que se é o caralho. Se é meu por isso, pessoal, que eu não faço edição de palavrões nesse podcast. É isso aí, valeu. E foi uma porra de palavrão pra caramba. E é isso aí, falou, valeu, um abraço. Obrigado a todos vocês que chegaram até aqui e tal. Aturaram a gente, quer dizer, ouviram a gente e tudo mais. Agradeço o convite, agradeço a todos vocês. E continuem nos acompanhando. Até aí, um beijo, tchau, falou, valeu. É, bom, queria agradecer por ter participado aí do podcast. Nosso cross aí, comunicação em debate. Por ver a primeira vez que os dois podcasts do site estão fazendo isso. Acredito que vai ser a única, porque não vejo nenhum tema aí que eu me sinta bem fazendo cross com pessoas que gostam de Capitão América e dos Vingadores e detratam o Ciclope. Com comentários do filme, eu achei que foi extremamente satisfatório. Eu tava com expectativa baixa, talvez mais baixa do que eu estivesse pra First Class, porque eu não gosto de realidades alternativas, mas eu acho que ficou o casamento ficou muito legal nesse filme entre as duas realidades. E ainda é muito cedo ainda pra poder opinar e colocar numa ordem de classificação tudo. Gosto muito de X-Men 2, gosto muito de First Class, porque conseguiu fazer um filme com personagens mais restolhos e dá tanto certo. E agora que tem figurões e restolhos, todos juntos, misturados, e ficou um casamento, como eu disse, muito bom. Ainda não consigo ordenar esses três filmes aí, me traz um pouco de confusão. Bom que desconsideraram X-Men Origins Wolverine, bom que consideraram algumas coisas de X-Men 3, que é importante, já que é assim. É um filme que faz parte de uma trilogia, né? Então seria sacanagem não considerá-lo assim. Eu acho que muita gente reclama que eles perderam a chance de fazer um reboot completo. Tanto a galera do First Class, quanto a galera da trilogia original, e depois colocar um ponto e começar estilo Homem-Aranha do zero de novo, podendo trazer personagens como Ciclope, Tempestade, Wolverine, Jean Grey, todos com a mesma idade, todos com 20 e tantos anos, assim como aconteceu. Ou o Wolverine não, né? Mas tudo com aparência de 20 e tantos anos, 30 anos, como aconteceu em X-Men 1. Não o fizeram, mas foram dignos ao conseguir acabar, mudar o passado, mudar o futuro, né? Fechar as pontas da trilogia original e deixar essa brecha aí pra ele continuar explorando o pessoal do First Class, que é mais novo, tem mais gás. E dentro da, até agora, da duologia de First Class e de Escuro Conhecido, os filmes são muito bons. Se vê um terceiro à altura, como esse X-Men Apocalipse, a trilogia recente fica melhor do que a trilogia antiga, algo que em Star Wars não aconteceu, por exemplo. Eu gostei do filme, sim. Como eu tava dizendo, foi o melhor dos X-Men até agora, porque eu detesto o primeiro. O terceiro eu acho triste. O segundo ele cai um pouco no final. E o First Class tinha sido melhor. E esse aqui agora foi o melhor até o momento mesmo. E assim, diferente do Bento, eu realmente não acho que foi uma realidade alternativa. Aquele ali era o futuro mesmo que ia acontecer naquele mundo, continuação da trilogia original dos X-Men, do X-Men 3. A questão foi que, por assim dizer, o futuro alternativo foi o que o Wolverine fez, melhor estilo de Volta pro Futuro, naquele final lá, que tudo deu certo no final. As expectativas agora mesmo é pro próximo filme ser, vamos ver como é que vai ser, assim, como é que vai continuar, como é que eles vão, o que eles vão fazer dessa vez, porque pra mim a gente tem a carta livre pra poder acontecer qualquer coisa. A única coisa que, por assim dizer, tá meio amarrada é que o final da história vai ser aquele final feliz com o Xavier comandando a escola e todos os X-Men vivos e com a cara da trilogia antiga. Bom, eu me surpreendi de uma forma boa com esse filme e eu fiquei muito feliz. Eu não acho também que a gente tem que ficar botando o que é melhor que o quê e o que tá no nível do quê mesmo. Pra mim, a primeira franquia de X-Men é uma outra época. A primeira X-Men foi o que me trouxe pros quadrinhos, eu nem li ainda. Então tem toda uma relação diferente comigo e eu não tenho muito como comparar. De fato, o que eu menos gostava era Wolverine Origins, que aí eu já li e tal. E acho que até pra quem não li, o filme é muito ruim. E é uma coisa boa de ter apagado e que é, claro, o pior de todos. Mas os outros, o 3 também, tá, foi ruim, mas acho que também não vou ficar comparando. Quanto a First Class, que vem imediatamente antes desse, eu ainda também não sei dizer se eu gosto mais de um ou do outro, porque eu gosto muito de filme de origens, então eu tenho um carinho especial pelo First Class por isso. Tanto que Homem de Ferro 1 ainda é meu favorito até hoje, porque eu adoro filmes de origens. Mas eu fui surpreendida de uma forma boa, porque eu tava esperando uma coisa ruim, né? Mas ainda bem que não veio. Achei que o filme conduziu muito bem, achei que ele foi muito amarrado. Claro, tem todos aqueles milhões de furos que a gente já falou, que eu acho que a gente não deve se apegar. Até porque eu acho que a Fox deu um passo muito grande, como eu falei na minha resenha, que tem a minha opinião que o Cover vai linkar aqui. Os dois passos principais para mim foi a cronologia que eles tentaram fazer. Ainda não tá uma cronologia linda e arrumadinha e toda coesa, porque eles pegaram uma coisa que estava toda bagunçada e tentaram juntar tudo de uma vez. Mas já é um grande passo eles estarem preocupados com isso, com o público. E eu acho que isso é uma questão interessante da concorrência até das produtoras de filme. Então agora o nível tá lá em cima, então o pessoal tem que acompanhar. E a Fox parece que agora tá preocupada com isso, então já é um ponto positivo. Ela já não tá nem aí porque os fãs de quadrinho pensam. Então acho que foi um ponto positivo ela pensar nisso, querer juntar as coisas, querer fazer uma cronologia agora coesa, apagar os erros. E agora daqui pra frente seguir de uma maneira que ela pense em seguir uma linha que não repita os mesmos erros, né? Que ela já acabou de apagar. Gostei muito do filme até fechado, então sem pensar nessa coisa de cronologia e tal. Achei que o filme foi muito bom como enredo, me prendeu, me fez ficar animada, me fez me emocionar. Eu acho que é isso que a gente espera de um filme, principalmente um filme de super-herói. E falou daqueles temas básicos de X-Men, que eu acho que tem que estar lá mesmo, e que estavam lá, mencionou super... várias coisas, estava super relacionado, como eu falei, é uma releitura da saga, não é exatamente a mesma saga, e mesmo assim, estava mais próximo do que eu esperava. Então eu acho que foi muito bom, eu acho que é um grande passo a Fox estar agora preocupada com isso. Eu ainda acho que a Marvel Studios está à frente, mas porque ela já se estruturou há muito tempo atrás para fazer uma coisa coesa. E a Fox agora que percebeu que ela tem que começar a correr atrás das coisas para agradar mais os fãs, porque a competição tá, para mim, quem vai estar ficando para trás é a Sony. Mas aí, espero que também a Sony continue pra frente. O importante é um monte de produtora fazendo coisa boa e não ficando achando que o outro tem que estar melhor que o outro. Cami, sempre tá o ordem pra ficar no último. Sempre tem que ter, ainda bem, de fato. lembrou. Deixa o ordem por último. Eu não tenho muita coisa que... Eu não tenho muita coisa que acrescentar, além do que a Cami falou. Até o próprio Bryan Singer, por mais que eu veja que tem gente que quando... vai defender a Marvel Studios e por aí vai, bate o pezinho e tal. Mas o próprio Bryan Singer, nos últimos depoimentos, falou, ele colocou que assim, que eles estavam remontando o X-Men para seguir uma trilha que a Marvel Studios já se preparou, já fez antes, e tem essa preocupação. O problema todo é que ela tem uma equipe que independe de diretor, independe de roteirista, que já está estruturando aquilo ali para ser uma coisa protegida, uma coisa viável, que tenha uma relação com toda a franquia, não só de filmes, mas que tem uma proteção para quadrinho, que tem proteção para licenciamento de produtos. Então, isso a Marvel já tinha, e quando a Disney entrou na parada, aí é que teve mais ainda. Então, a Fox, agora que ela viu que pela facilidade que o contrato que ela tinha, que ela pode ficar com essa franquia por anos, ela percebeu que tem que estruturar isso. Curiosamente, ela chamou o Mark Miller para organizar isso, mas ele se apagou e ninguém sabe sobre qual o papel do Mark Miller durante o filme e daqui pra frente, né? Não sei se ele saiu, nada foi dito. Mas a gente espera que isso tenha sido montado. O X-Men Dias do Futuro Esquecido é sim um avanço, eu coloquei que era o melhor filme da franquia. Minha maior, talvez, questão sobre isso é porque ele acaba querendo se amarrar muito aos outros filmes. Eu sei que foi uma tentativa de pontuar e dar um fim àquilo ali, mas assim, até porque trazer a própria pessoa que criou aquele universo, aquela estrutura, que foi o Singer, que tem a mesma visão, acaba, na minha opinião, mas isso é minha opinião, dando uma repetição de alguma gente de construir enredo, de fórmula de história e de cenas, né? Eu costumo dizer que o Singer interrompe muita cena de ação para fazer um momento de questionamento entre o herói e o vilão, ou o herói com ele mesmo. E isso parece que foi estendido em quase todas as cenas que tinham para ser uma cena de ação, tirando as cenas do futuro. Mas tinha uma pausa de questionamento, de drama que ele colocava. Eu acho que isso tem que existir, mas precisa existir a todo momento como houve nesse filme. Mas o caminho tá traçado, o caminho é bom que o caminho esteja assim, levando coisa para cima. E o filme, para mim, se fechou, se olhar ele sozinho, muito bem. Claro que potencialmente, na minha opinião, com outra mão, seria muito melhor. Mas aí fica pra final, pra uma realidade alternativa, não tem como a gente questionar aqui. Então a gente encerra por aqui nosso podcast, e aí vamos seguir com alguns podcasts de comics daqui pra frente, mas lembre-se que daqui a pouquinho a gente vai ter Guardiões da Galáxia. Então, até lá. have come a long way to guide us, to bring us together, the X-Men. Esse podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.